Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Praise the Sun, ouvinte do Magicante, está começando sua dose quinzenal de capirotagem, dessa vez para fechar o ano de 2010, que socorro, né? Que é esse ano aí. Eu sou o André Fernandes e pra me ajudar temos aqui ele. 2000 e desespero. Calma aí, calma aí. Agora que eu percebi que eu estou gravando com o efeito ligado. Calma aí, deixa eu tirar o efeito. Ah, deixa a gente com voz de Deus do Equio. Como é que é, Ju? Com Equio. Olha aí. A voz de Deus. Eu sou o André Fernandes e pra me ajudar temos aqui ele, nosso queridíssimo Vinícius Ferreira. Olá, hoje a gente vai descobrir que previsão é tudo furada. Hoje estamos aqui com ela, nossa queridíssima Juliana. Eu ganhei um tarô do RuPaul's Drag Race, é apenas o que eu tenho a dizer. E hoje, Chantei Away. É, nossa, tô querendo muito o Sashay Away 2019, que tá muito difícil. E temos aqui ela também, nossa queridíssima Lívia Andrade. Eu prevejo que nós vamos falar muita besteira. Esse ano também, no ano anterior e nos próximos. Aí fica fácil, né? Temos aqui nosso queridíssimo Rodrigo Grolla. Eu já vou avisando logo. O ano que vem, alguém vai morrer. O filho de alguém importante, mas que não influencia em porra nenhuma na sua vida, vai nascer. E um time que não vai ganhar, que vai ganhar o campeonato e não vai entrar dinheiro nenhum na sua conta por causa disso. Então foda-se. Olha aí, rapaz. Eita. E temos aqui também nosso queridíssimo Marskelia. A gente sempre se arrepende de saber do futuro, né? Já pensou nisso? Não. Não, eu não me arrependo, não. É mesmo? É. Por isso que vocês não sabem do futuro. Exatamente. Olha aí, rapaz. Então não dá pra dizer que é sempre. Então, gente, esse é o nosso episódio tradicional, que é o nosso segundo, na verdade, né? Mas que a gente definiu essa tradição esse ano ainda, porque a gente tirou no começo do ano, mas acho que fica melhor se a gente tirar no ano anterior, então, né? No começo, foi em fevereiro. Foi em fevereiro. Mas foi antes do carnaval. Começo de ano. Antes do carnaval, começo de ano. Então tá certo. Então tá certo. Foi antes de começar o ano. Foi antes de começar o ano. Ah, boa. Porque hoje nós vamos debater as nossas próprias previsões, nós vamos tirar novas previsões e vamos discutir e julgar a previsão dos outros. Olha aí. E tudo isso logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Praise the Sun, meus queridos. Os últimos recadinhos de 2019, mas calma, não fique triste. Esse é o último Magicando do ano. Ele não termina tão bem quanto esperado, mas termina com um gancho para 2020, que enfim, cara, a gente tá realmente muito feliz por esse encerramento. Esse ano ele foi incrível pra gente, tudo isso graças a vocês. Pra vocês que nos apoiam baixando todos os episódios, pra vocês praticando, que mandam mensagem, pra vocês que conseguem nos ajudar financeiramente. Muito obrigado a todos, esse ano foi incrível, tudo graças a vocês. E tenho certeza que a gente está aprontando mais altas confusões para 2020. E, cara, o bicho vai pegar. E eu espero, bem, eu tenho certeza que vocês vão estar aí sempre com a gente. Bem, último recadinho do ano. As pessoas estão começando a pensar nos planos de 2020. Tipo a gente, né? Que tal tirar do papel aquela ideia de sair do sofá mágico? O Magicano tá aí para incentivar. Mas um bom lugar para começar e que a gente sempre recomenda é o Libernu e Psiconauta, que tem um manual prático com exercícios para começar no rolê mágico. E olha só, a segunda edição desse livro, Essencial, está em pré-venda com frete grátis até o dia 16 de dezembro, na loja penumbra.com.br. Agora, não tem mais desculpa para adiar seus planos e começar no rolê. Mas se Magia do Caos não é a sua praia, ou se você já está mais adiantado nos seus estudos, vale lembrar também do Catarse do Liber ABBA, que, entre outras coisas, também tem roteiro completo de treinamento de outra vertente mágica, um pouco mais tradicional. final. O financiamento coletivo já passou dos 100%, ou seja, já virou uma pré-venda. Então corre lá no Catarse do catarse.me/liberaba, tudo junto, que você pode adquirir essa obra. Ela é um pouco mais cara porque ela é um compiladão imenso. Ela é basicamente o que o Aleister Crowley planejou pra tua vida mágica. O Liberaba já é tipo, já é a Wikipédia completa, do começo ao fim, cabo a rabo, e ainda vem livro da lei, vem um monte de coisa junto, então é um tijolaço gigantesco. É o tipo de coisa que você vai ter na estante, não apenas por ser bonito, não apenas por ser útil, não apenas por ter o nome da besta Aleister Crowley, mas também por ser provavelmente o guia mais prático que você vai ver sobre magia contemporânea aí. Então, Libernou e Liberaba. Cara, com esses dois, você junta e você faz um Megazord da loucura e da capirotagem, como a gente gosta aqui. Tá bom, gente? Então fica a dica para final de ano. Se você tá curtindo aí seu 13º, por que não avalie aí comprar esses dois projetos aí na pré-venda, hein? Tenho certeza que você vai merecer esse presentaço de Natal e vai te obrigar, pelo menos psicologicamente, a sair do sofá. Então bora lá, que ó, 2020, sério, 2020 magicando vai ser o lema. Saia do sofá e é agora. Se em 2020 você não começar, eu quero que você desassine esse podcast. Se em 2021, você que tá escutando isso agora, você não começar, eu nem quero mais que você escute. Eu vou te obrigar, eu vou na tua... Você, Fernanda, isso mesmo. Larissa, Miguel, você mesmo. Você mesmo aí que tá escutando aqui agora. Fernando, João, Zé, Amarildo, Jonathan, você mesmo. Eu vou na tua casa, eu vou sequestrar tua família e te obrigar. 2020, esse vai ser o lema. Não quero desculpinha mais. E você já pode começar aí adquirindo esses dois grandes exemplares da Penumbra Livros. E olha, 2021, a Penumbra tá aprontando também altas confusões pra vocês, hein? Então, antes da gente encerrar, eu gostaria novamente de agradecer e eu espero que de verdade verdadeira, vocês confiem que ano que vem, apesar das previsões malucas e um pouco desastradas e desastrosas que a gente fez nesse episódio, você vai saber, sem não vou dar nenhum spoiler, mas entenda, queridíssimo, que a gente vai estar com você em 2021 e 2020 vai ser o ano do balacobaco. Então é isso, bora lá pra essas previsões com muito choro e muita risada e bora lá! Então vamos lá, gente. Já gravamos diversos episódios sobre oraculares, então acredito que a gente não precisa ficar reintroduzindo de novo. Por favor, não, porque no último episódio de previsões, a gente começou a fazer previsão no minuto 56. Não foi nem 45. Foi 16 a mais do que deveria. Sabe o que é? A gente tava sentindo culpado de fazer aquela merda. A gente tava numa tipo, não, ai, é que a gente tava justificando, não, né? Todo um rolê, dar uma volta. E ninguém queria julgar nada, porque a gente falou, cara, isso aqui é uma furada do mundo, você fazer previsão do ano e tal. Mas até, deu, né, muito certo. É, então. Olha lá. Será que deu? A gente vai se confrontar agora com essa questão. Toda. Então vamos lá, gente. É, previsão para 2020. Ano. Vamos analisar as anteriores? Vamos, calma. Esse é o tema desse episódio, 2020. A gente vai olhar pro passado, mas calma aí. Calma lá e tal. É, antes de tudo, eu queria uma opinião geral da mesa. Pra, até a gente atingir o minuto 57, só pra gente bater o recorde do outro. É, o que, que vocês... Agora vocês aqui na linha de fogo, porque é muito fácil quando você tá do lado de fora, lê o jornal e vê os caras lá do turbante e julga. Falar, ah, não tem nada a ver e tal. Como é que vocês se sentiram julgados? Vocês, em dado momento, em julho, vocês falaram, nossa, isso aconteceu, nossa, é verdade, eu previ uma parada, será que isso mesmo tá acontecendo? Como é que foi essa relação pra vocês? É, Juliana. Eu não lembrava, em junho, usando este o mês que você falou, eu não lembrava de nada. Quem veio lembrando, eu acho que foi marcando, acho que não só a mim, mas o pessoal da mesa, por favor, digam se aconteceu, também foi os ouvintes. Foram os ouvintes. Então muita gente, gente, vocês falaram isso, olha só, tá acontecendo. Mandava link de jornal e os cambau. E eles que foram lembrando a gente, na realidade. Isso aí, Marcos Keller. Cara, os ouvintes mandavam mensagem falando assim, ah, vocês acertaram isso, vocês acertaram aquilo. Já mandaram o famoso, gente, estou ouvindo de previsões de novo, estou chocada. Só essa frase eu devo ter visto umas 4 vezes ao longo do ano. Eu não reouvi nenhum de novo. Então eu não faço ideia de como tá. Eu só sei porque o senhor Vinícius Ferreira, que tá aqui, o senhor Penumbra, ele tabelou pra gente as nossas postagens. Eu coloquei o nosso último episódio de previsões no modo 1.5x e ouvi, isso aqui a gente tá falando muita merda, pula 15 segundos e tal. Fui nesse modo aí, dei uma quick fast, quick overlook. Ouvida. Botei tudo no Excel. Tá então lindo. Eu posso ter negligenciado detalhes, mas... mas o Core tá aqui, né? Tá aí. O Core tá presente. E respondendo a pergunta do Andrei, eu também não fiquei me lembrando das coisas, não. As pessoas, os ouvintes é que vinham falar comigo. Ah, a previsão que vocês fizeram deu certo e tal. E na real, a minha opinião, desculpa, ouvinte, é que vocês se esforçam demais pra fazer as previsões darem certo. Tem um malabarismo interpretativo pesado. Gente. Olha aí. Chama-se martelado oracular isso. É, bonito isso. Olha aí. E você, Grola? Eu não sei, cara. Eu não tava nesse. É, eu só ouvi, mas eu não lembro. Você apareceu... Eu apareci pra meter pra o pau... Na... Você apareceu pra trazer presentes. É, pra presentes e pra meter o pau nesse rolê de ah, esse aqui é um ano de Júpiter, é o ano de não sei o quê. Que, inclusive, a gente tá entrando, pelo que eu já li essa semana na internet, a gente tá entrando no 18º ano de Saturno seguido, né? Porque... Todo ano é ano de Saturno. Não, mas o ano de algum. Foi de Júpiter, foi de Marte, foi da Lua, foi da puta que pariu, mas não foi de Saturno. Não. Caralho, é quatro pastelinhos. Foi. Teve gente que falava que era de Saturno. Anotei aí, eu vejo o que tá falando aí. Ano de Júpiter com Marte, com Lua, o caralho, é quatro palestrinha. Tô somando tudo isso aí, dá Saturno. Na média é sempre Saturno. Mas eu ouvi de novo. Nove fora, Saturno. Eu ouvi de novo o episódio e eu vi. A gente falou assim: você fez exatamente essa frase e disse assim: todo ano já faz uns 15 anos que é ano de Saturno. Esta porra. Mas estavam falando que era Saturno e estavam falando que era Marte. Aí alguém. Mas é sempre alguém dois, levantou só. A hipótese: ah, porque é uma a fase. É de Saturno e o ano é de Marte. Eu disse, aí é qualquer coisa, né? Exatamente. Sabe o que é? Saturno tá ligado ao tempo. Então ele decide o ano que é dele. E ele quer todo ano. É isso. Ah, boa. É o dono da bola. O dono da bola, exatamente. Resolvemos. Esse ano é meu. É, foda-se. E todo ano é esse ano. É aquela síndrome do pequeno poder, né? Exatamente, rei de nada. É igual eu faço aqui no Magicando. E você, Lívia? Cara, eu ouvi o episódio novo. Não me lembro qual é a pergunta. É o episódio antigo, como que foi isso? Ah, a pergunta é, setembro chove? Não, mas setembro era o ano... Tinha o Vinícius tinha feito um xing aí que falava... Um xing? Que dizia que haveria problemas no oitavo mês. Olha aí, ó. Eu tenho problema, hein? Eu tenho problema com essa previsão do Vinícius aí. Hoje a gente vai se pegar aqui hoje. E vai ser no beijo. Opa. Marcos Keller. Ah. Oi. Desculpa. Ah. E teve outra coisa. Que eu, ouvindo, muita coisa fez sentido no seu comportamento, Andrei. Ah, é? É. Meu Deus. No seu comportamento. Por um minuto eu achei que ela ia falar no seu coração. No seu coração. Caralho, mano. Bateu direitinho. Alguém ficou, guardou aquilo no coração e usou o resto do ano. E esse alguém foi você. Caraca, então isso aqui vai ser um podcast pra lavar roupa suja mesmo, né? Isso. Exatamente. Pra gente ficar apontando um pra cara do outro. Você errou nisso! Não! Tira a camisa preta que você é moleque! É. Tira o turbante preto que você. A gente vai apontar na tua cara e falar assim: filho da puta, é por isso que tu não me contava as coisas que acontecia. Olha aí. Tava escondendo, muquifando a informação. Nada não. Você. O quê? Não, eu tô começando a fazer as contas aqui, tô fazendo as contas. Ah, entendi. Tô pensando se a gente teve algum problema. Meme entre da Nazaré. Fim de agosto, início de setembro. Talvez tenhamos. Que é o oitavo mês, né? Porque foi em 5 de fevereiro o. A previsão? É a previsão. O ano novo chinês começou em 5 de fevereiro. É mês lunar, né? Então acho que ele dá pouco mais de 20 e poucos dias, não chega 28. A 30. É, bate mais ou menos nessa data aí. Esse rolê aí. Então, tá bom. É isso aí. Beleza, é isso aí. Então vamos começar, vamos pro pau? Vamos pro pau? Vamos. Falou em pau, cheguei, a gente aí. Cheguei. Nossa, quantos carteados diferenciados. Olha. Estamos com uma seleção avantajada de oráculos na mesa. Vocês estão introduzindo o que, bicho? Eu vou ler o do passado ainda. Eu vou fazer uma promessa sabe aquela coisa de promessa que, vou emagrecer, vou ficar bonito? Isso nunca funciona, velho. Não, não fala assim, Rodrigo. É só você falar que vai dar merda. Nossa, agora. Chamou de Rodrigo, que absurdo. Foi uma bronca, né? Foi uma bronca. Foi tipo a mãe chamando. Rodrigo. Chamou o nome inteiro. Não, é porque isso tem a ver com o que eu vou prometer hoje. Eu prometo que eu serei a pessoa... Promete ao contrário, então. Porque você nunca faz, então promete ao contrário. Pode ser. Mas é que eu quero muito ser uma pessoa melhor pro ano 2020. Então quero morre. Ser uma pessoa... Nossa! caralho, velho. Nossa, que caralho. Rancor. Essa mesa tá no ar e ódio total. Deus é testemunha que eu tentei. Tipo o Mussum, né? Tem leite de gansa? Tem varamanga? Dando uma pinga que Deus sabe que eu tentei. Então vamos lá. Fala, o que, que você ia falar? Você quer ser uma pessoa melhor? Fala. Não, mas aí eu acabei de descobrir que eu não posso ser uma pessoa melhor, porque eu vou aturar esse tipo de coisa. Vou ter que dar na cara do indivíduo. Justo. Eu não acho que tá errado, não, cara. Então, por favor, Maskelia, você aqui é o nosso oráculo do passado, uma das nornas que está olhando agora para trás. Eu sou a... Verdandi é o presente, né? Qual que era do passado? Esqueci. Verônica. Urd. Quem? Urd, é. Eu sou a Urd. Ah, tá. Neste momento. E vamos lá. Tivemos no tarô a ideia de que a figura feminina iria derrubar o presidente. Isso não foi a gente que jogou, isso aí foi um papo de que várias mulheres tinham jogado. Tinham tirado isso. E saiu uma previsão muito parecida de que uma figura feminina... Figura feminina que parecia ser fragilizada... Não, isso aí foi a gente. Ah, calma, foi a nossa interpretação. É, não, aqui é primeiro o que o pessoal falou. Porque você tá com o presidente aí, né? Então... Até... Ninguém derrubou ninguém, não. Tá lá, então ok. Mas calma aí. Deixa eu fazer então um pequeno adendo. Não, aqui. Essa não é nossa, essa aqui é dos outros. Não, tudo bem, mas deixa eu só ficar... Eu não vou defender vocês, não. Se aí vocês fiquem ficando tranquilos que eu não vou... Obrigado. Ninguém. Mas eu só queria falar que a gente tá gravando isso no final de novembro. Não, dezembro já, amanhã é de primeiro, né? Ah, é? Não. Não? Não, não é. Droga. Mas boa tentativa. Nice try. Então pode ser que até o dia 1º de janeiro, né? É, então tem um mesinho aí pra rolar e às vezes a gente pode publicar, tipo, no meio do caos, tipo, é. A gente tirando sarra aqui. Mas, enfim, a gente vai dar aqui o benefício da dúvida. Torcendo eu tô, né? Então tá tudo ok. Se der qualquer merda, ano que vem a gente vai ter que gravar dia 29 de dezembro. Tudo bem, que, a gente grava. Você tem que torcer pro país ir pra frente. É. Volta atrás. Derrubar não, tá ok? Volta pro episódio do Animal no Poder. A gente continua. Outra parada que teve. Na astrologia, Sense Márcia disse que o regente era Marte. Quem será o regente do próximo ano? Ela não divulgou ainda. Eu não procurei, eu posso procurar agora. Procura aí que a gente já dá uma olhada. Enquanto isso, a gente continua. Ah, é Saturno, cara. Sempre é. A Ju teve o sonho do telefone sem fio do Exu. Ah, saudade. E aí, o que falou? O cara morreu? Ai, é verdade, eu não contei no podcast, né? É. Muito bem. O telefone sem fio de Exu foi passado. Existia mesmo um amigaço da Vitória que estava vivendo on the edge, assim, tipo, muito foda. Living on the edge. Tipo isso. E aí ela foi e falou assim, olha, recebemos essa mensagem aqui. Se ajusta aí, faça o que você quiser. E diz que o cara ficou mais... Não passava nem o Wi-Fi ali. E diz que bateu a mensagem. É que eu não conheço a pessoa, mas diz que bateu a mensagem lá. Trancou Muladara. Opa. Não passava com Dalino. Foi desse jeito, né? Tá foi bom. Isso. Ok. Enquanto a Sense Márcia a gente não descobre, nós tivemos o Keller fazendo leitura de tarô sobre como vai ser o ano político do Brasil. Opa! O Keller falou que o que estava rolando era a carta do julgamento falando sobre o Brasil passando por um fechamento de contas. Eita! Que deve estar... Fechando ainda, né? Tá difícil. Contador que tá cuidando disso aí tá fudido, né? Contas que estão fechando estão apontando que não vai ter aumento de salário. Tá foda. Deu também uma princesa de paus dizendo da figura feminina de fragilidade, que poderia arranhar a figura do presidente. A gente não foi tanto de cair, assim. A gente só falou que ia arranhar, né? Que ia machucar aquilo, ia fazer oposição e tal. Roda da Fortuna dizendo sobre essa troca de posições. Achei o da Márcia Fernandes, tá? Então segura, deixa eu terminar. Segura. A troca de posições, né? E uma tendência futura deu eremita mais 3 de moedas. Obrigação a rever as bases, volta pra dentro. Tá escrito aqui que foi isso que a gente falou lá na hora. Você tem outra análise sobre um eremita e um 3 de moedas? Um cisne europeu? Foi. Dupla? É, os dois juntos. É uma tentativa de trabalhar em grupo, mas que no final das contas você se fode e tem que se virar sozinho. Esse é o Brasil. É. E... Se você olhar pela equipe merda... Porra, total. Tô pensando no povo. Também. O povo não se une, cada um por si. O povo nunca trabalha sozinho. A gente estava falando do governo. Mas se ele está falando do governo, tem uma certa lógica em relação à troca de equipe, enfim. Sabe uma coisa que a gente não previu? Que o Vinícius Ferreira, no início do ano passado, ia sair de direitinha para ir PCO. Hoje ele tá PCO. PSTU? É, tá. Não, PCO. Não, PCO. PCO é contra o desarmamento e contra o impeachment do Trump. Eu vou defender. Contra o impeachment do Trump? É. Não, mas eu não sou, não. Mas eu sou contra o desarmamento, eu sou. Ah, então. Você é Eu vou insistir que não é que o Vinícius ficou esquerdinha. É, que, é a mesma coisa que eu ia brincar que esse ano eu ia ser direitinha. Só que não importa o quanto eu me esforço pra ser direita, eu nunca vou conseguir alcançar o nível de right wing que a galera foi, tá ligado? Esse negócio de desarmamento é muito engraçado, que as pessoas falam pra mim, ah, mas se o povo tiver armas, o MST vai ter armas. Eu falo, ótimo. Deixa o MST com armas. Deixa o MST ter armas. Caralho, pessoal, caralho, bicho, o Vinícius, isso aí ninguém previu. É, o Vinícius, ninguém previu. Olha aí. Membro da equipe. Partido da causa operária. Vocês foram negligentes aí nas suas tiradas. Sobe internacional. Mas eu sou a favor, no fim das contas, que volte o Fernando Henrique, presidente, aí, com o MST armado na rua. Eu não, eu quero que o Fernando Henrique morra. Caralho, mas assim que o MST estiver armado na rua, diante do Fernando Henrique, por aí, né? Esse é o sequência natural dos acontecimentos. Abraço pra galera do MST que faz o melhor arroz orgânico aí, da América Latina. Continuando, a Lívia disse assim: não cai nada, isso aí é wishful thinking. Alguém chuta a perna de pé. Nossa, é você, Lívia? A Lívia falou assim no dia. E aí o Keller falou que acha que alguém tentando consertar um calhambeque descendo ladeira abaixo e que a gente estava rumo ao mundo do Mad Max. Olha. Opa, a gasolina já tá aqui um preço ali, que né? Carne não dá mais pra comprar. Essa daqui foi na tala ali, ó. E a Lívia também acertou. A gente tinha muito wishful thinking, assim, que até agora não caiu ninguém, né? Não, o que a Lívia falou do wishful thinking foi no sentido de... Essa leitura que você fez foi tentando confirmar ou refutar a ideia de que uma mulher ia derrubar... Ah, é, foi a respeito daquilo. E a Lívia falou que essa interpretação... Você tirou uma princesa de paus, não foi, foi isso? Que isso poderia ser só o wishful thinking de fazer eu tentar encaixar o bagulho. Sim. Sim. Não tá longe, não. Até porque a gente fez uma coisa que, assim... Como a gente tirou em fevereiro, então já tinha muita coisa acontecendo. Então eu acho que a gente ficou muito poluído... Foi por aquilo que tava rolando. Pelo aquilo que tava rolando. Então o cara já tinha sumido... Inclusive... Tinha rolado aquilo tudo... Agora é um momento de distância a gente tem, né? É... Então, exato, né? Já é uma... O que dá. Vamos pra próxima? Ah, é. Qual que é o ano da Sense Márcia? Então, desculpe, mas eu achei só algumas coisas e não é uma previsão zona grande. Na realidade, ela só previu que a Anitta vai estourar mais ainda em 2020. Porra, mas é... Se não nos interessa, que mas enfim... Ela vai dar uma de Jack Parsons, né? Só assim pra Anitta. Que horror! Que horror! Não faz isso, senão a mulher... Eu tô com algumas previsões só... aqui. Eu achei algumas. Eu posso só falar... que eu não sei, a gente vai falar de novo pro Grola ficar puto. O negócio do ano do Orixá, porque eu tenho um negócio ótimo pra falar. Sim, vamos falar. Vai. Deixar o Grola puto é sempre bom. O Grola puto é 5 minutos de vitória nesse episódio. Eu queria falar da minha amiga Beta, que falou uma coisa maravilhosa no Twitter sobre isso. Mas já pode falar? Pode. Todo mundo sabe que o Grola fica muito puto, né, Grola? Total. Com esse lance de, o orixá do ano, cada um fala que é um, ninguém sabe qual é que é, como é que tira, como é que não sei o quê. E aí a Beta, beijo Beta, ela é muito maravilhosa, trabalha também com um bando um montão de tempo, faz umas threads super explicativas no Twitter. E ela virou e postou o seguinte, Grola... 2020 não vai ter orixá nenhum, ninguém quer essa merda desse ano, ninguém vai assumir esse ano. Concordo com ela, dá certo com ela. Ninguém puta ela. Ela mandou aqui, tipo um: virem-se, nenhum orixá que é esse ano de merda. Galera ficou em Aruanda e pau no cu, né? Daqui não sai. Se foda esse ano. Tem mais aqui da Juliana agora, pode falar? Puta, rapaz. Previsão da Juliana, de 2019? Não, calma aí, deixa a Lívia puxar. Tá, puxa aí. Opa. Deixa eu puxar o aqui são as coisas de 2020, dizendo o que seria, já que... O que a internet tá prevendo? O que a internet tá dizendo, ninguém... segundo, muito bem colocado, ninguém quer saber de 2020 aí, não tem orixá nenhum, então tudo bem. Mas na astrologia chinesa, 2020 é o ano do rato. De novo? E o nosso ano? Não. Nosso ano? Não. Ano passado era o ano do... Porco. Porco. Do porco. Esse ano... É que não fosse cíclico, né? E tem uma parada, né? Porco de pau, porco de... Mas eu não tô conseguindo achar de que tipo de rato é. Não, isso é invenção posterior, que antigamente não tinha esse negócio, não. Tinha era sim. Era só o bicho. Não. Sempre foi. Isso significa que o ano que vem a gente vai fazer, segundo o horóscopo chinês, quem é de rato... Tem mais sucessos no ano de rato. Espero que sim, porque menos tá foda. Segundo a numerologia, o número do ano de 2020 é o 4. Vai ter muito funk de 4, né? Que gostoso. 2 mais 2? Nossa, que difícil. Não, essa conta, aí caralho. Some tudo isso. Cata a minha HP 48. A minha data de nascimento. E é 4 do mês 4 de 1984. Isso tem algum significado. Sabe qual? Que eu nasci num dia que foi depois do 3 antes do 5. Exatamente. Gosto de pessoas inteligentes assim. E no horóscopo está dizendo... Horoscopólio. Horoscopólio. próximo ano marcará o início de uma nova era. É todo ano, né? Vai ser o ano do Linux. Porra, esse ano eu não quero não, bicho. Eu não quero não. Vai ser outra coisa. O ano do podcast do Brasil? Nós tivemos o ano do podcast no Brasil? Tem uma tiragem dessa. Então Vou continuar. Fala. Com o início de uma nova era devido à conjunção entre Júpiter e Saturno. Ó, Saturno. Por que, que uma conjunção dos dois dá início? Essa conjunção irá influenciar principalmente os signos do elemento água. Influenciar o quê? Positivamente? Negativamente? O que vai influenciar, André. Nessa pessoa. Influenciar. Amigo, ninguém entende, então a galera não escreve inteiro, entendeu? Só escreve, vai influenciar. Pergunta fala, que é a ordem caldeica pra essa galera. Nada. O Grolla dá esse truco. A galera fala, não sei o que, tá seguindo a ordem caldeica, a galera. O quê? A galera surta assim. É, por enquanto, é o que a gente achou que a internet tá falando. Obrigado, internet. Olha, só. Baralho cigano para 2020. Ai, confira caralho. O que as cartas clica dizem aqui. Pelo João Bidu. Coloca no não. João Bidu ainda existe. João Bidu ainda existe. Talvez isso se complique no futuro, mas esse podcast tem um certo nível. Não vou baixar mais ele. Se você tiver um contato com o João, manda pra gente que a gente quer entrevistar. Vai lá. Dá pra levar a sério a astrologia que não bota o Fiuco no meio? Quem é o Fiuk? É o quê? O filho do cara Fábio Júnior. Do Fábio Júnior? Pô, eu gosto daquele filme As Melhores Coisas do Mundo, que ele faz um cara que se mata. Nossa, que nojo. Você é acabou de botar spoiler. Bom do caralho. Ah, é? Porra, foi mal. Cara, eu gosto de astrologia... Eu gosto de um mix de astrologia medieval com astrologia moderna. Então, assim, eu só considero sete planetas. Um blend de astrologia. É um blend. O que é visível influencia, o que não é visível não influencia. Mas, ao mesmo tempo, eu não gosto da astrologia medieval com a questão das cúspides. Que, assim, para astrologia medieval, você está em 29 graus de Áries. Áries Touro, né? O tamanho do quadro igual, é isso. E aí passou um grau e você entrou em zero de touro, você trocou é uma pessoa completa. Não, você é touro. E, cara, pra mim é vetor, saca? Uhum. Você puxa um pouco. E nisso eu pego um pouco mais da hermética. Que a hermética vai colocar ali as cartas da corte, né? As cartas da corte. Que tem um pouco de cada um. Mas, cara, eu quando leio astrologia, lembrando que eu cabulei a aula de astrologia pastilha de tarô, então eu não lembro porra nenhuma. Mas, assim, eu quando paro pra dar uma analisada bem superficial em mapa, essas coisas, cara, eu leio os sete primeiros e o resto, foda-se. É porque os outros também são geracionais, assim, geracionais, foda-se. Vamos ter um episódio anos, sobre cara. Astrologia? Vamos, só falar. Que a gente nunca teve, né, no Magicando, né? Boa. Vamos fazer, que vai ser... Prevejo que em 2020 isso vai rolar. Vai rolar, né? Vai ser uma hora e meia de silêncio, assim, porque foda-se essa merda. Vamos pra frente. Então, assim, cara, essa galera... Ah, porque os astros, pá, 2020... Mano... Sei lá, foda-se, tá ligado? O real é que, cara, vai acontecer uma porrada de merda, vai acontecer coisa boa e... Foi meio que a gente falou no último episódio, né? Que foi exatamente isso, né? Tipo, é muito difícil você, tipo, escolher um ícone que vai representar o ano todo, né? Tipo, primeiro, o ano pra quem? O ano pra qual região? Pra qual momento? Tem sempre um lugar de guerra, tem sempre um lugar em paz, tem sempre um lugar com fartura, tem sempre um lugar com... É difícil, né? Eu acho muito engraçado, tipo, eu cheguei a falar isso no outro episódio, que vai ser um ano de vitória. Vitória de quem, colega? Pro Eike Batista. Se alguém tem vitória, o outro tem derrota, né? Exatamente. Eu achei várias previsões do Carlinhos Vidente para 2020. Eu tenho uma história legal, jornal. Mas eu conto em off do Carlinhos Vidente, que tem a ver com família. Tá bom, então pode continuar aqui. Mas eu tô com 25 previsões Carlinhos para... Carlinhos Vidente é o pai do Andrei. Tem a ver com meu pai, mas não tem nada a ver com isso, não. Vai pra frente. Rapaz. Foi isso aqui, né? Tá, mas 25 é muito. Faz uns 5 best shots. Não, mas são todas curtinhas. Top 5. Lava Jato. Morte de 3 delatores da Lava Jato. Desse final de ano até o meio de 2020. Caraca, morte. Um governador, ex-governador muito famoso lá irá falecer. Pô, tudo tem mais de 80 anos, esse filho da puta. Um ex-governador, né, porra? Caralho. Não, mas é um ex ou é um governador? Ele deixa um ou outro, bro. Ou outro. Vamos lá. Não, peraí, então já tira o ex, deixa o governador, que aí pode ser o Dorinha. Aí a gente sai ganhando, né? Morte. A morte de um ex-presidente da República acontecerá logo. Vai morrer o Castelo Branco. Caso Marielle. Até o final de fevereiro, o assassinato da vereadora Marielle será encerrado. Uhum, tá. Silvio Santos vai morrer, não. Está passando por um momento difícil em relação à saúde. Ah, graças a Deus. É, chama idade, né? Esse grande momento difícil chamado... Ele diz que vai ser muito difícil, que ele precisa de muitas orações. Eu não vou orar, vou gastar oração com o Silvio Santos. Não, não, nem adianta fazer reza, o cara judeu. É, você tem que mandar um, sei lá, um shalom pra ele. Mama Brusqueta. Caralho, mano, esse cara se preocupa. Pegou a dona Brusqueta. Precisa repousar e cuidar da saúde. Porra, não diga. Todo caralho, mundo precisa disso. Já foram cinco, já. Esse é o Carlinhos Vidente ou o Capitão Óbvio que tá falando? Quem é Geraldo Luiz? É um apresentador que é tipo de programa, tipo do Datena, assim. Ah, é o Datena baixa ainda. Possui depressão, ansiedade, não aceita mudança, terá um ano de 2020 muito difícil. Ah, quem não, né? Quem não possui depressão, bom, pulando, ansiedade? Pulando. Maísa, vai pra Globo. Suzana Vieira, terá um ano difícil em relação à saúde. É só você pegar as pessoas que estão acima de uma certa idade e dizer... Suzana Vieira, vai fazer a capa de revista toda photoshopada. Mas até aí... Como ela faz os últimos 20 anos. Donald Trump não sofrerá impeachment, mas não ganhará as próximas eleições. Sandy Júnior... Quem perguntou? Tá bom, vai lá. Ela vai voltar a cantar sozinha e a dupla não voltará. Ué, mas não voltou, viado. Como só voltou? Teve uma turnê. Só teve uma turnê que era tipo 5 shows e beijo. Não, só uma vai turnê voltar. Que eles estavam precisando pagar uns boletos, cara. Tinha voltado? Aí, tipo Kiss, né? É, exatamente. Não é igual o Motley Crue que voltou de novo agora. Paga os boletos, dá pra 10 anos de boleto. Olha aí, olha tipo, aí. Tipo olha, Kiss, olha. Né? Kiss faz isso, né? Kiss. BBB 20. Um homem irá ganhar. Nando Moura, tô torcendo pra vocês. 50% de chance de acertar. Acidente. É verdade, né? Acidente. Um ônibus com uma banda famosa sofrerá um grande acidente. Algumas pessoas vão morrer. Mas não é possível saber quem vai falecer. Porra! A Lívia, ela tá dando as previsões, ela tipo Rogerinho, par, acidente, morte. Eu tô falando, mas a Lívia falando, acidente, aí entra aquela vinheta da Kombi se espatifando. Solta a vinheta do acidente, Simone. Mas isso aí já foi faz tempo, o Cliff Burton morreu lá. Vou lá. Xuxa! Olha lá, o meu Rogelinho. Não está tão feliz quanto antes. Mas quem tá, filha da puta? Algo vai acontecer e ela sairá da televisão. Ué, ela tá na televisão? Ela tá na televisão? Tá. Ah, mas morreu ou tá na Record? Tá na Record. Ah, tá na Record. Só pra saber. Eliana deve receber convites de outras emissoras, mas não vai sair do SBT. Eliana tá no SBT? Deve acontecer todo mês isso com ela. Dilma! Vai ser eleita, mas não para presidente, nem para governador. É, para síndica do condomínio. Até porque ano que vem só tem eleição municipal nessa merda. Vereadora de Piraporinha, né? Porra. Como é que ela vai ser eleita para presidente em 2020, seu jumento? Ai, caralho, tá foda, viu, mano? Tragédia. Gente, um ciclo do inferno é isso, cara, o dia inteiro. Na saída da chegada do aeroporto acontecerá um acidente em uma das maiores cidades do Brasil. Porra, mais de 100 mortos, ok. Ok, aí ele foi ousado. Estádio. Um acidente muito grave em um estádio matará pelo menos 5 pessoas em 2020. Mano, isso aí é qualquer jogo, qualquer clássico. Jogo. No Morumbi acontece isso, porra. Ah, mas se alguém aqui... só dá um estalinho no Tem Maracanã. Um ousado aqui, tem um ousado. Ousado. São Paulo. Eita. Sofrerá um terremoto que afetará também Santos e Campinas. Ah, Santos vai terminar de afundar. Eu cadê a placa? Cadê a fenda da placa tectônica pra sofrer um terremoto? Então, vocês viram que foda, hein? Vai afetar Santos e Campinas, que é um lado do outro. Mas Osasco, ele não fala nada. Jamais, Osasco. Os Vikings estão protegendo. Ah, o Valhalla tá em Osasco. Tá Osasco. É. Tá terminando. Imagina, Valhalla Grill, Osasco. Por favor, investidores. Brigue todos os dias, festeje todas as noites. Valhalla Grill. Até o slogan, caralho, só falta o dinheiro. Pronto, cara, só falta o dinheiro pra você ser aí dono. À noite você tem tipo um open barzão, uma festona, e durante o dia você tem que brigar pra ser atendido, cara. Isso aí mesmo. Porra, meu, gostei, hein? Caralho. Incêndio. Um prédio. Amazônia. Em São Paulo. Terá um grande incêndio e não dará tempo pra salvar a todos. Deus queira que seja. Rapaz. Aquele prédio chamado prefeito. Não. Ai, caralho. Palácio do. Não. Vamos lá, falta Fiesta. Só quatro. Porra, que delícia. Aquelas luzinhas estourando. Blá, blá, blá. Ale. Bolsonaro. Ih, peraí. Essa previsão é maravilhosa. Continuará tendo problemas em um embate com a Globo. Visualizem o meme do macaquinho, surpresa. Globo. Continuar tendo problema com o Bolsonaro. Ah, eu sabia. É mais fácil a Globo derrubar o Bolsonaro que o Bolsonaro derrubar a Globo. Ah, porra, mas isso é não. Declarou Carlinhos Vidente e suas previsões para 2020. Ai, cara, que gente, porra, gente, tem uma foto dele maravilhosa, assim. Tem que botar no... Você não pode botar no post, né? Melhor não. Bota a cara do Andrei. Não, não. Bota o link para reportagem. Bota o link para reportagem e vocês olham. Empregos. Será um ano de desemprego e empresas fechando. Nos porra, últimos 10 anos, tá o quê? Mano, eu tô pistola. Eu já tô puto já. Previsões 2020. Será um dos anos mais difíceis que o Brasil já teve. Mais difícil 2019? Ano de Saturno, tá vendo? Caralho, que desespero, velho. E aí? É muito legal que, tipo assim, sabe aquela a roleta quando você vai no cassino, que é aquela que tem os vermelhos, os pretinhos? Aí tem sempre alguns métodos que você pode fazer a aposta, né? Tipo, botar no vermelho e no preto. É, né? Que é, tipo, é literalmente 50% de chance de você acertar ou errar. Não, porque tem a banca. Tem como jogar nos dois. Não, tá, tudo bem. Tá bom. É quase 50%. Ou então você pode votar no número ou numa faixa, não é? Tipo... Tem no número específico, em dois números, em quatro números, em seis números, em 12, nos pares, nos ímpares, nos vermelhos, nos pretos. Então, é esse tipo de jogada. O cara faz 25 previsões, então, tipo assim, tem umas que é claramente, tipo assim, vermelho ou preto. Que é tipo, um homem vai ganhar o BBB. Um homem vai ganhar o BBB. E aí, ele mete umas específicas no meio. Porque, tipo assim, se ele errar as específicas, se ele acertar as específicas, nossa, o Carlinhos... Foda-se as outras 24 que ele errou. Agora, no... Quando ele acerta uma que é muito 50-50, ele fala, ó, aí, ó, errou alguma, mas isso aí tá certo. Então o cara nunca tá errado. O cara sempre tá certo. É a melhor coisa do mundo. O truque é fazer a previsão de paulada, assim, várias, né? Exato. Exato, né? Exato, exato. Mas enfim, Kelly, vamos continuar. Vamos julgar vamos a gente lá. Agora. É, vamos lá. Onde que eu tava? A Kelly tá falando merda. Agora a Juliana, jogando runa. Oi. Juliana Farinha perguntou pra ela assim: mundo em 2019. E Juliana tirou Naldiz e Jara. E ela disse: ano movido pela dor, pela necessidade e pelo constrangimento. Ok. Ok. Check. Ok. Check. Dor. Cheque. Necessidade. Cheque. Constrangimento. Isso é cheque. Principalmente constrangimento. Principalmente constrangimento. Agora, muitos, muitos. Nesse momento, inclusive, o Leonardo DiCaprio, né? Filho da puta. Puta, botou fogo na Amazônia, caralho. Comprou o lança-chama do Elon Musk. Vamos lá. Reavaliação. Ah, e ela também falou. Reavaliação de como se preparar para estabelecer uma base mais sólida, colher resultados. Ano difícil, mas com colheita de bons resultados para quem soubesse plantar e lidar. Ok. Ok. Ok. E aí, Keller, foi perguntado no tarô pro Keller, como vai ser o ano do Magicando? Deu excesso de palpiteiro. É verdade. Check. Mas também sempre, é, mas esse daí não precisava ter perguntado do tarô, não. E coisas que vão porque é hora de irem. Deu 5 de taças, desapontamento. Olha. Cobrança pelas responsabilidades de atos que já ocorreram e que são parte do hábito. Aceita perda e segue o jogo. E Princesa de Paus, tem muitas discussões filosóficas pela frente. Ó, devo dizer que acertou. Ok, ok. Legal. Não sei se é a gente olhando retroativamente. Como é que você interpretou em Princesa de Paus, cara? Por algum motivo no dia eu falei que tinha a ver com discussões filosóficas e tal. O que você falaria da Princesa de Paus? Eu falaria em manifestação de novidades e o que realmente aconteceu. É, né? Make sense. Make sense. É, espiritualidade 2019. Pro Vinícius, ele faz o I Ching, deu o hexagrama 4119. Peraí. É da Apple esse? É o I Ching. É o I Ching. É a versão chinesa da Apple. Eu gostaria só de fazer uma manifestação aqui pública. Caralho, a Xiaomi tá perdendo muito tempo de fazer um I Ching, né, mano? Mas beleza. Eu gostaria de fazer uma manifestação, moção pública, acho que é assim que se fala. Contra o Vinícius. Tá. Já vou começar. É o que eu mais discordo aí é dessa parada. Primeiro porque ele claramente não tava levando a sério, porque ele trouxe um pega-vareta pra uma parada que claramente é pra trazer oracular. Você já tá errado de achar que o Vinícius vai levar a sério alguma coisa, né? Não, concordo, concordo. Mas dois errados não fazem um certo. Nunca fez. Nunca fez. Então fica aqui minha moção pública aí. Tá, obrigado. E continuando, ele disse que se tiver um projeto... É, só esclarecendo isso aí. É o hexagrama 41... Que vira 19. Fazendo mutação pro 19. É. Se tiver projeto, é hora de botar pra rolar. Não precisa de sacrifício grande. Tô tentando imitar o Vinícius falando. Não precisa de sacrifício grande. E não precisa ter só plano. Uma galera vai te ajudar pelo caminho. Mas não vai ser suave. Infortúnio no oitavo mês. Olha, e é aí que eu discordo. Porque eu lembro que a gente tava na SP Fantástica. Exatamente. Aí um maluco tocou a gente assim e falou... Oh, o mano lá do livro dos lobisomens, esqueci o nome dele, cara. É o Clécius. O Clécius, ele cutucou assim e falou: aí, Keller, ô Vinícius. Aí a gente virou pra ele assim, que a gente tava lá correndo com os bagulho da penumbra. Ele: que ideia, hein, fazer essa porra no oitavo mês? É, gente, é mesmo, né? Mas a gente não contou que é o oitavo mês aqui e o oitavo mês chinês. A gente tinha levantado essa bola de que, ok, e, o gente, ano chinês começa depois. Quero deixar uma coisa clara aqui. Essa leitura específica foi falando de espiritualidade. É verdade. Isso não foi falando de projeto, negócio, não foi falando de negócio, foi falando de espiritualidade. Então. E isso cada um pode responder, porque não é uma leitura. É só os 55 bilhões de brasileiros, né, que podem responder. É alguém que tem projeto. Rapaz. Alguém quer falar alguma coisa da análise do Vinícius? Do Eu quero, a merda. Tá não bom. Gostei. Culpado, culpado. Culpado. Faz melhor esse ano, hein? Faz melhor. Vou fazer, pode deixar. Você tá de... ficou de recuperação. Vamos ver se eu passo. Aí agora vou anotar aqui no meu caderninho de faz melhor. Pode a deixar. Juliana fazendo a jogada dela, que a Locha ainda faz essa jogada no... Se você quiser contratar a Ju, marca um horarinho, que ela ainda faz essa jogada, né? Joga a runa e depois dá um conselho com 40 servidores. E joga você do prédio, joga tudo. Deveria, inclusive, alguns. O pessoal gosta, Invoca um levitador aí. Vai, cuzão. Mano. E aí ela mandou assim, gente, a pergunta foi, Podosfera 2019. Eita. E deu Tyr, Algis e Berkana. Calma, eu lembro que foi... Invertida. Todas elas invertidas. As três invertidas, sim. Eu lembro que quando a Ju tirou foi meio uma parada meio chocante pra todo mundo. É. Foi tipo as piores coisas do mundo. Do assim. Planeta, assim. Ela ainda deu uma amenizada é pra nós, né? É que a Berkana invertida, tu olha assim e tu fala... É. Que ela falou o seguinte, não é o ano. Perdeu o Playboy. É um ano ruim pra você começar um podcast. Era um ano que a galera roubava ideia dos outros. Era essa eu parada. Essa Berkana invertida, principalmente pra mim, ela é visível. Então, seu ronólogo agora. Como o podcast foi abordado nas outras mídias. Justo. Exatamente. Esse daí foi certinho. Certeza, quando você certeza. Vê, quando o profissional faz o negócio. Tá bem feito. Quando tá a martelada feito. É boa. Não, cara. Me chama pra ela tá falando isso martelada. Porque a Lívia tem uma participação, enfim. E a participação da Lívia é boa. Por isso que ela tá fazendo propaganda da Ju. Não, mas não é dela. É da Ju. Cara, foi certinho. Foi mesmo. Certinho. Melhor daqui. Prêmio oraculista. Ô, cadê o nosso prêmio, cara? A gente não fez o prêmio, mas né? Mas pra defender... Prêmio, porque, oráculo de ouro. Que eu realmente... Quando... Não, e os conselhos? O que eu falei? É legal que todo mundo tá vamos melhorando. Vamos lá, chegando. Não, deixa só ele. Fala aí, prêmio. Não, é porque isso tem tudo a ver com a tirada com a relação do podcast. Quando eu reescutei recentemente, eu discordei. Porque aconteceu muitas coisas positivas, né? Principalmente pra gente. Né? Pro podcast no geral. Só que tendo em ponto de vista dessa coisa de roubar uma coisa do outro. Pra caralho. Mas a pergunta não foi sobre o podcast, foi Podosfera. Ah! Não foi sobre o nosso podcast. Não foi sobre o nosso podcast, foi sobre Podosfera. Eu comecei a ouvir e achei a mesma coisa. Tipo, essa porra não tá batendo. Esse ano teve um boom, teve não sei o quê. Então, mais ou menos. Agora, peraí, que tá mais aqui. Olha só. Quando eu voltei pra pergunta, aí eu disse, cara, a pergunta foi sobre a Podosfera. Mas ela fala assim, fala. Não, só pra dar um parênteses assim, que foi um ano que começou a entrar muitas marcas, muita gente que não era de podcast entrando, que gerou uma certa questão. Isso. Tinha muita gente querendo roubar o nome dos outros. Mas ela falou disso, gente. Daqui, vamos ver a Ju. Calma aí, rapidinho, último. Cara. Gente da Folha de São Paulo que nunca tinha ouvido podcast, de repente virou crítico de podcast. Ah, é, tem sommelier de podcast agora. Sommelier de podcast. Dá uma cheirada e fala assim, nossa, tem notas de. Cara, mas a Folha é engraçada, né? Pesado, tem um retrogosto de melhores do mundo. Nossa. Caralho, que ver. Cheira de produto. Aquele choruminho escorrendo na garganta. É isso mesmo. Pôs um Andrei B pra tudo isso. Ai, que inferno. Vamos lá. E aí ela ainda fala o seguinte, é um ano ruim pra começar projetos, né, de podcast, porque pelo barulho. E ela fala assim, vai trabalhar pra caralho e não vai dar muita coisa não. Provável que não dê nada. Ela falou isso também. Quer comentar alguma coisa? Pessoal querendo... pegar a ondinha agora que virou... É, inovar, né? Vou fazer um podcast inovador. É o novo banda de garagem, né? O novo banda. É. Um agregador, inclusive, criou o seu próprio podcast, copiando a ideia de um podcast que já existe, inclusive tendo a mesma formação hostística. Caralho. E, sim. Eu não sei do que você tá falando, não, mas que. Cara, que eu ouvi. Me recomendaram. Pode falar pra cortar? Não, porque eu não vou cortar. É não? A primeira vez depois que alguém me recomenda um podcast, eu escuto mais de 2, 3 episódios e falo, puta, é legal. É o tal do podcast lá do. Como é que é? Da Laurinha Lero. Eu não sei se essa mina é uma retardada ou se ela é um gênio. Ah, mas pode ser as duas coisas juntas. Sem problema, cara. Lógico que pode, tá aí o João Carvalho, caralho, que não deixa a gente mentir. Eu racho o bico ouvindo aquela menina. Nunca ouvi. Laurinha Lero. Qual o nome do programa? É. Cara, vou olhar aqui, peraí. Eu conheço ela do Twitter. É. Então, parece que ela foi expulsa do Twitter, inclusive. Eita, rapaz. É. Tá retardado. Rapaz, coisa... caralho, tem que achar um nível, hein? Respondendo em voz alta. Aê, porque eu... É, não tem periodicidade. Periodicidade é foda-se. É. Ótimo. Gravo quando eu quero. Mas é do caralho. É engraçado pra cacete. Nem devia recomendar, porque eu... Sommelier de podcast recomendou. Mas eu vou passar por cima desse veneninho e tá recomendado. Vamos lá. Não vou cortar. Segundo, outra coisa que a Ju falou também. Ela falou o seguinte: que deu um conselho pra esse momento. Falou assim que. E deu o abridor de caminhos do 40 servidores. Falando que tem um caminho. Mas tem que abrir a picada na mata. Tem que meter o louco. Tem que baixar as calças. Baixar as calças e dar rolada nas árvores. Exatamente. Pra caçar o caminho. E a Lívia colocou: vai orcutizar o podcast. E a Lívia tava certa. Total, total. E aí tem ainda o Palitinhos do Vinícius falando do YouTube. Ele falou assim, vai ter treta no YouTube. Fiz previsões do estilo Carlinhos de Jesus aí. Vai ter treta no YouTube. Carlinhos Vidente. Esse aí. Carlinhos de Jesus. Não. É, coisinha de Jesus. Coisinha de Jesus. Algumas pessoas vão se isolar do grupo. Uma pessoa inteligente. Felipe Neto. Felipe Neto que se isolou do grupo. Isolou do grupo nada. Ele continua. Quem parou de gravar foi o tal do Castanhari, que... Entre, eu não sei, nunca assisti o programa, o canal dele, mas a galera falava que era um conteúdo inteligente. Você falou que uma pessoa inteligente ia parar de produzir vídeo. Olha aí. Não, gente, ia se afastar do resto do grupo. As previsões do Vinícius... Você pode cortar Vinícius. O que eu falo daqui pra frente? Não, não. Ah, então tá bom. Segura. Então eu não vou falar nada. Vai, Léo. As previsões do Vinícius eram bem coisinho de Jesus aí, que a gente leu. Evidentinho de Jesus. Coisinho de Jesus. Tá usando Apple pra prever, pô? Evidentinho de Jesus. Cara, o Vidente Jesus é assim, é aquele negócio amplo o suficiente que se você for ver no final do ano, você fala assim, aconteceu que isso vai. Que encaixa nisso. Mas ele aconteceu tá certo. Isso que encaixa nisso. Ó, mas é assim que os profissionais fazem, é cara. É de uma pilantragem. Nossa, essa foi do coração. Que gostoso, você fez pra ela? Ela encheu a boca pra falar pilantragem. É de uma pilantragem que eu fiquei orgulhosa do marido que eu tenho. E ainda falou assim, ó, vai ter gente que vai parar de ganhar dinheiro... Vai parar de fazer vídeo porque parou de ganhar dinheiro. Pessoas novas vão tomar lugar das velhas. Galera baseada em uma geração anterior. Cópia para a nova geração ocupando o lugar de quem vai parar de monetizar. Foda-se, sei lá o que é isso. Não, a ideia é... Algumas pessoas vão parar de monetizar e vão parar de fazer vídeo. E outras pessoas novas vão chegar fazendo uma cópia reciclada do que essas pessoas que pararam. Ok. É isso. Justo. E a Ju, tirando do cu, falou que uma pessoa muito famosa vai sair do Brasil. Não, foram vocês que falaram isso e não, todo mundo deu risada. Você. Ah, fui eu? Foi você que falou. Aí todo mundo ficou dizendo, você tá pensando em se mudar, Ju? É isso aí. Tiraram o sapo. Então, 50%. Qual foi o youtuber que saiu do Brasil? Não sei. Sei lá. A mãe de Felipe Neto. Que deve ser. Ah, sabe outra pessoa do YouTube que é inteligente e que foi afastada do resto do grupo? O Leon e a Nilce, que foram cancelados. Foram cancelados? Foram cancelados. Não foi... Aí eu duvido da inteligência. Eu acho que a gente tá perdendo muito tempo com o YouTube nesse podcast. Isso mesmo. Também acho. Isso aí. Acabou aí? Teve um cara do ocultismo aí que foi derrubadão do YouTube aí, ó. Ih! O Sem Camisa? Não, um cara que... Eu não assistia, mas assim, conheço o cara. Cara, a gente, pô... Que fazia o cara que entrevistava a entidade. Mas ele... Derrubaram o canal dele faz 2 semanas. Mas parece que foi um BO, os caras vasculharam e descobriram que... As entidades deram strike no vídeo. O tranca-rua olhou lá e falou assim, não gostei. Tranca sinal, tranca byte. Tranca rede. Enche o tranca byte. Tranca byte travou ali. Porra. E aí? Deixa o tranca conta. Que agora, então, agora já bateu os 57 minutos, a gente pode começar nossas previsões. Então vamos lá, gente. Então agora, vamos começar o bloco das nossas leituras, no qual nós vamos nos jogar no fogo. Ou eu vou jogar vocês no fogo e vou pular em cima. Com a Nossa. Desculpa de que eu não sei nada. E eu também vou tirar. Vamos fazer uma tiragem. Então nós definimos algumas perguntas. Então vamos lá, Keller. Você é o nosso... Você tem as perguntas do destino. E eu vou jogar um dado pra escolher quem vai fazer a leitura sobre elas. E a pessoa não pode repetir, a gente vai ter que... Pra pessoa repetir de novo, a gente vai ter que dar a rodada completa. Não entendi, mas ok. Não, a gente pode só pra ser quem inicia, e aí segue a partir dela. Beleza. Sentido anti-horário, porque a gente é dark. Vai lá, Secretina. Olá, sou a Darks. 2, 3, 4, 5, 6. Claro que ia começar com a Lívia. E aí a gente vai seguir em sentido anti-horário, então o próximo sou eu, né? Não. Não, esse é o horário. Esse é o horário, é anti-horário. O próximo é a Ju. Não, é anti-horário. É verdade. Tá bom. Esse relógio digital então tá fudendo, né? A pergunta é, eu tenho uma sequência de oráculos aqui? Lívia Andrade. Qual usa a pergunta aí? Pra você é... Como vai ser o ano 2020 na espiritualidade do brasileiro? Gente, só pra quem não sabe o que é bibliomancia, você tem um livro... Existem livros específicos para a bibliomancia, mas o que Lívia está usando agora é Príncipe da Discórdia, pois, né? Discordiana. E consiste em ouvir uma pergunta, abrir o livro em uma página e ler o que está escrito ali. É isso. A Ju perdeu a oportunidade de falar que a Lívia estava fazendo bibliomancia com 50 tons de cinza. Porra! Né? Brasileiro só vai ser fudido. Por um branco, rico e que mete mal. Momento espiritualidade no Brasil. Tensão. É aquele música. Momento que sobe a música, né? Que aí tum-tum, tum-tum, tum-tum. Como será a espiritualidade? No Brasil. No Brasil. Por Lívia Andrade. Nossa, oráculo. Está falando aqui... No microfone. Estamos falando aqui que acontecerá... Concentração de ódio e maledicência. Eita! Mas que só deve se retribuir com vibrações de amor. Olha aí! Ou que, na verdade, você tem que passar umas vibrações com tentativa de subverter a autoridade apostólica que pertence. Aí eu concordo. Fala, Deus. Zá. Tá, isso quer dizer quê? Como sempre, uma tretaria do caramba, um tretando com o outro, um fazendo vídeo-resposta pro outro no YouTube, que a gente viu esse ano um montão, não viu? Viu? É dedo no cu e gritaria, tipo, gente gritando de casa. Cagando regra, cagando regra na espiritualidade. Eu acho que tem uma coisa aí. Você desmarcou a página? Não, senhor. Repete o trecho pra mim. É porque dentro do livro, eu entrei na página 00039. É o Dr. Van Mojo? É o Dr. Van Mojo. E, tipo, frases que pegaram foram essas. Ódio e maledicência sobre Patamuso. Aí tá falando de outro pioneiro. Patamuso liga nada. Isso. Só retribui com vibrações de amor. Que, na verdade, as vibrações são a tentativa de subverter a autoridade apostólica a qual pertence. Eu não tô entendendo porra nenhuma. O que isso tem a ver com espiritualidade? Vou fazer aqui minha interpretação do versículo da Lívia. Cara, eu vejo um crescimento da Rusga basicamente tendo um governo tradicionalista. Mas você tendo um governo tradicionalista dentro da religião, você tem um crescimento muito forte das religiões cristãs, principalmente a teologia da prosperidade. Um aumento muito forte dos ataques a outras matrizes religiosas. E basicamente o que ele está dizendo é para não responder com porrada. Mas eu responderia com mais subverter. Não responder com porrada, mas subverter. E eu acho que você tem que usar é a própria feitiçaria. É o ano do o ano da macumba. O ano da macumba no Brasil. É o ano do voodoo. Doutor Van Mojo é isso, né? Na hora que... Doutor Van Mojo. Doutor Van Mojo. E na hora que o Andrei falou, tipo, não tô entendendo porra nenhuma, não sei o quê, eu tô reclamando aqui, bibliomancia. A seguinte frase pulou. todas as afirmações são verdadeiras de alguma forma, falsas de alguma forma, insignificantes de alguma forma, verdadeiras e falsas de alguma forma, verdadeiras e insignificantes de alguma forma, falsas e insignificantes de alguma forma, e verdadeiras e falsas e insignificantes de alguma forma. Ou seja, a gente gastou uma tiragem. Próximo. Justo. Não, mas eu acho que se a gente pegar, resumir, ó, o seu vizinho chato evangélico pra te encher o saco, não faz nada. Não faz nada abertamente, só faça macumba. Acho justo. Vela preta com o nome dele. Não faça guerra, faça macumba. A ideia é assim, de subverter, vai ter dedo no cu e gritaria. Não. Sabe o que é o subverter? Ódio para o seu lado. Retribua com grandes vibrações de amor, mas essa vibração de amor pode ser também uma forma de subverter. Não, finja que tá tudo bem e desoriente seu inimigo. E ainda digo mais... Na hora que o cara vier, não, porque você é o vizinho do macumbeiro, e você fala assim, não, senhor, Deus abençoe a sua vida. Pega a vela preta, liga no Edir Macedo, e acende a vela preta com gnose assistindo o Edir Macedo. É, gnose do ódio. Subverta. Boa. Aí. Tá bom, vamos. Roube coisas da igreja e... Eu tô confuso. Só tem 6 anos. Roube vinho da sacristia. Consagre a pombagira. Passe maionese na hóstia. Xuxi na maionese. Minha vez? Pega duas hóstias e faz um mini burger. Tá bom. Deve ficar gostoso pra dedéu crocante. Faz um macarrão, né? Hóstia e gostoso não combina, não. Pra ler sobre como vai estar a questão do emprego no Brasil, eu vou usar o Taroca, que pra quem não sabe, são as cartas que ajudam você a definir e configurar a aventura do Castelo Ravenloft. Ou na quinta edição, o... Não lembro. Ravenloft só, foda-se. Vocês não estão levando a sério mesmo, do cara. Do D&D. Lógico que tô, cara. Isso aqui é foda. Tá bom. Isso aqui define Andrei. O futuro dos jogadores. Posso falar uma coisa, Andrei? Você é um homem de pôr café, é um homem bully. É? Quando você faz um curso de oráculo, Sim. E o professor sempre fala assim, olha, você tem aqui as ferramentas, você sabe alguns tipos de leitura. Desenvolva um que pra você também faça sentido com base no que você aprendeu. E ó... Traga perto de você. Isso também tem a ver com você, no caso do tarô, que é uma base de carta. Pegue outras cartas, crie os seus significados, faz o seu jogo de tarô também. Isso é bom pra, tipo, você entender como é que funciona o jogo. Eu vou analisar com duas posições. Duas cartas vão me dar a situação do emprego em 2019, 2020. Uhum. E uma dica pro nosso ouvinte. Eita. Vamos lá, hein? Mande currículo. Porra, a gente vai ter uma treta aqui no emprego porra, quando a gente fala. Porra. Porque, ó, começa com... Deu a carta do missionário, do Taroca. Que o missionário quer dizer que tem uma visão compulsiva na realização de algo. Um plano, um objetivo. E ele vai fazer isso, passar por cima daquilo que é necessário. E, além de tudo, como quebra, deu o druida, que ele trabalha na necessidade. Ou seja, até as necessidades básicas de todos os outros vão ser atropeladas por isso. O druida, ele fornecia a necessidade e o missionário, ele passa por cima disso. São duas cartas de conflito. Então, já não acho que tem coisa boa aí. Uma dica pro nosso ouvinte. Deu a carta do artefato. A carta do artefato, ela tá dizendo... Tem uma caveirinha tal dentro de um vidro. Ela fala justamente pra você trabalhar magicamente com coisas físicas. Faça os seus objetos. Faça os seus objetos mágicos. O que essa leitura pra mim tá me dizendo é: vai ter uma nova reforma trabalhista, todo mundo vai se fuder e os artefatos que você vai precisar pra resistir serão artefatos explosivos. Acho válido. E o artefato, ele tem um sentido de você fazer coisas que são físicas com seria, relação a isso, né? Tipo, reforma trabalhista, tudo vai para o caralho. Você agora vai ter que virar o empreendedor PJ. Podemos abrir mais uma pra clarear aqui. Deu cavaleiro, que não melhora a situação. Tá dizendo que mesmo assim nós teremos certas dificuldades com isso, mas que pro nosso ouvinte, o que eu aconselho é que você se prepare materialmente pra dificuldades claras. E quando você for fazer sua feitiçaria, não fica só na vela e no aceso, não. Vai aprender a fazer amuleto, vai aprender a fazer feitiçaria de base. Vai aprender a fazer mão na massa, vai aprender a consagrar a comida que você tem, vai aprender a abençoar a terra, vai aprender a fazer a coisa ali de base do rolê. Mas essa questão do missionário, ela pode ser mesmo essa coisa que você falou, tipo, alguém que tem um objetivo mesmo, que vai passar por cima de necessidade dos outros e por aí vai. Dá pra fazer uma leitura mesmo de governo, que foi essa leitura que vocês fizeram, né? E aí? Economia, Grola. Economia. No ano 2020. Vamos usar o tarô porque eu esqueci de pegar pros outros. Você quer o... Não, bonitinho, pequenininho. Ah, esse é o que eu fiz na raça. É o de bolso? É. Cara, é... Tá bem melhor do que eu esperaria. Ó, pra uma leitura de Fala aí de quais economia. São as cartas que saíram. Então, primeira coisa, eu tô com um baralho misturado, tô arcanos maiores e menores tudo junto, e eu tirei 3 arcanos maiores. Eita. O que não é uma coisa comum. E numa tiragem de 3 cartas, onde eu não tô olhando pro passado, eu tô olhando presente, futuro, próximo, futuro um pouco mais distante, saiu pendurado. Que porra. Nem precisava da carta pra saber que a economia tá uma bosta, tá travada. Mas, na sequência, vem uma imperatriz, quer dizer, florescimento, seguida pelo mago, que é uma função de domínio. Eu diria que a gente tem crescimento e a gente vai ter um controle maior sobre essa confusão que vem aí nos últimos anos, né? Eu não acho que essa imperatriz seja pra todos. O quê? A gente tá falando de economia. Mas aí você tá Brasil, dando né? seu julgamento. Economia. A gente não, tá falando não, de economia então, Brasil. Porque economia, realmente... o país em crescimento. O país volta então, a crescer. Eu acho que, mas eu não garanto que desce, você entendeu? É isso que eu tô dizendo. Porque a gente não fez uma leitura pra como que é a representação do povo na economia. Não, mas assim, entendeu? A gente tá falando do país. O país exato. Como entidade, exato. Ele cresce. Exato. Agora, você já, se a gente for pegar a minha com a sua, por exemplo, o país cresce, mas existem danos colaterais aqui embaixo ainda. É questão de trabalho ainda. Vamos ver como é que o cidadão médio, qual o conselho do cidadão médio pro próximo ano. Tudo. Mas isso é um bom sinal, cara. Se a gente pegar a médio prazo, a gente não dá pra gente analisar o ano inteiro, a situação econômica, o emprego, a médio prazo, isso aqui pode afetar a tua leitura, por exemplo, no segundo semestre. Pode ser que pro segundo semestre você precisa tirar uma carta aí analisando emprego. Segundo semestre de 2020, baseado nessa tiragem econômica, pode ser que tenha uma melhora. Sim. Mas vamos ver um conselho geral pra galera, pelo menos no primeiro semestre aí, em relação à economia. Tá bom pra caralho. Relaxa que vai dar bom, sai um 10 de copas. Gente, isso tá meio estranho isso daí. Tá bom. Esse tarô não custa ser muito bonzinho, cara. Tô até achando estranho aqui. Deixa eu falar entendeu? Pra vocês, professores de tarô, que eu vi um meme maravilhoso essa semana, que era o 10 de copas. E aí tava assim, eu mostrando todos os meus drinks no Instagram. Então, mas deu um resultado muito bom, cara. Deu um resultado muito bom, cara. A gente tá no ápice da desgraça econômica momentânea. É, assim. Então... Tira um volta pro emprego, imaginando que isso aqui é um cenário pro primeiro semestre. Ah. Agora o Keller está pegando suas cartas, está embaralhando pro tarô de brinquedo que ele está usando. Então, primeiro semestre, isso? Vamos imaginar que isso é, sei lá, primeiro semestre até começo de agosto, que a situação fique legal até o segundo semestre. Como é que fica o emprego? Deu uma carta boa, que é o Encanter, a Encantadora. Né, dizendo que se vira, mas deu uma carta difícil que é a marionete. Deu clash de novo? Não, elas não dão clash, mas tipo assim, a marionete ela mostra que tem alguém sob controle das situações do emprego, então aqui é muito bom pra alguém, mas não é muito bom no sentido de que não tá descendo corretamente, não tá espalhando corretamente essa parada. A marionete quer dizer que a galera... Tem uma grande grupo de galera que tá sendo controlado, tá sendo induzido a isso e blá blá blá, mas tem alguém no comando. Mas a encantadora, ela traz a situação de que dá pra lidar no sentido de que eu consigo equilibrar as coisas, eu consigo lidar. Ela não resolve, a situação, mas a encantadora ela é tipo uma malabarista, é mágica. Então gambiarra. Ela entretém. Então falando que o que eu vejo das tuas duas leituras é tipo o povo indo para eu odeio essa palavra empreender, mas para informalidade. Também vejo pra informalidade, isso. É assim, vai todo mundo se virar. Assim, o dinheiro vai vir. O brasileiro, mas todo mundo vai se virar. Arranja um jeito. Esquece se vira no 30. A estrutura formal que a gente tem. Assim, o dinheiro vai aparecer, o dinheiro vem, vai passar por, vai ter um momento difícil, mas o dinheiro volta a aparecer. Mas e o conselho pro, formalmente, pra galera do Magicando é queimar vela aí, velho, naquilo que você precisa, mago. Porque deu o mago, o wizard, né, que é o conselho pra galera. Implaca. Beleza. Próximo então? Próximo. Deixa eu tirar uma, aproveitar que o Grola tá no tema economia. Tira uma aí pro dólar. Pro dólar? Porque ele quer investir. É uma dica pessoal. Pro Bitcoin. Não, tira pro euro, vai. Pro euro? Não quero saber dos Estados Unidos, não. Enquanto o Trump estiver lá... Fala com o Trump. Aquele curro laranja. Com a cabecinha do pinto parecendo Toad. Ah, não! Tem esperança, cara. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Vai ficar ioiô de pica aí. É o quê? Hã? Ai, meu pai. Não é nada, não. A Lívia, ela tá imaginativa. Você falou ioiô de pica? O que é ioiô de pica? A pelinha que desce e sobe, meu amor. Ai, eu não sabia, gente. É desculpa. Não tenho pica. Eu não, eu nunca tinha pensado, mas é melhor, muito. Eu tenho, eu não mas sabia. Mas é muito. Gostei da imagem. É, da pelinha que desce e sobe. Desculpa, gente. Eu sou. Beijo, Lili, que manda sempre fotos de picas em situações inusitadas. A Lili é maravilhosa. Manda várias. Legal. Safadeza. Próxima é o Andrei. Política brasileira. Porra. Agora, vez, Andrei. Só hora de brilhar. Vai se consagra, amigo. Vai jogar amigo. Tarô, vai usar o All-Type. Olha. Olha aí, All-Type. Você tá usando só os arcanos maiores? Só os arcanos maiores, porque eu sou especialzinho. Mas se bem que só deu arcano maior pro... Não. Vamos lá, política, né? É. Passado, brasileiro e futuro, que é o mais fácil, né? Porque eu sou... Passado seria agora, né? Futuro e futuro pra caralho, é isso. Tá, não, como é que foi? Tá, 2019. Fim de 2019, tá. Entendi. 2019, tipo, a transição, tipo, 2019, 2020, 2020 e 2020. Vamos lá. Pós-carnaval. Passado, eita. Ok. Tá. Gente, a cara que o Grola tá fazendo está maravilhosa. Eu quero tirar uma foto disso. Vamos lá, então. É, passado, ou seja, 2019 foi regido pela morte, né? Então a gente tem... Uma, assim, mudança. Talvez é a palavra mais óbvia que tem sobre esse arcano maior. Mas é muito interessante que é um ano que, ao perceber... que algumas coisas não iriam voltar, que as decisões já estavam tomadas, você precisou, política, né? Precisou ser deixado para trás algumas coisas que não serviam mais. Então, teve muita gente com muito achismo, teve muita gente e tal, e para se adaptar aos novos tempos, a pessoa precisava sair um pouquinho do casulo. A pessoa precisava, porque, enfim, né? A gente tá nesse processo, né? Tá, 2019 ainda vai ser bem um ano desse processo, assim. E essa transição, eu acho que vai ser uma transição de muita... Não vai ser uma transição fácil, claro, mas vai ser uma transição de muito menos expansão, muito menos treta, no sentido de... Não vai ser aquela coisa de expor e manifestar, mas vai ser aquela coisa do tipo, cara, 2019 foi foda, e pra me preparar pra 2020, eu tenho que olhar pra dentro e eu tenho que avaliar. Vai ser um momento de avaliação. Tipo, promessas vai ser um pouco mais dificultoso, porque você não sabe o que tá vindo. Vai ser realmente aquela coisa interna de você, porra, olhar pra si e ver, putz, cara, qual foi, tipo, foi, é o Thanos olhando qual foi o custo disso tudo. O que isso custou pra mim? E o que vai ser 2020? 2020 vai ser regido aqui pelo Papa, né? E assim, houve um crescimento, né? Houve uma lição que foi aprendida, assim. Eu acho que não consigo ver facilidade nisso, mas é aquela coisa. Sabe, depois que o pós-apocalíptico aconteceu? O apocalipse aconteceu, estamos no pós-apocalíptico. Então Mad Max, então você precisa saber... Tipo, cansou de chorar, vai ter que estocar comida, você vai ter que ser líder da rebelião, você vai ter que juntar pessoas, você vai ter que... Vai ser um ano de meio que trabalho e disciplina e quem não tiver muito com responsabilidade e como a gente tá falando aqui de política, né, vai ser um ano em que, cara, vai precisar de muita união e a gente talvez vá olhar aí para ou novas lideranças ou antigas lideranças que não eram tão relevantes vão se tornar relevantes, porque vai ter muito essa necessidade de guia mesmo, de guia, assim, mas não talvez algo ilusório, talvez saia algumas coisas positivas daí, mas que vai ser o ano que a gente vai ter que politicamente falando, é... enfim, crescer, né? Vai ter que amadurecer um pouco, né? E essa é a questão toda. Essa é a minha leitura. Vocês concordam? Sim. Mas eu vejo também outras paradas aí. É, o que, que você vê? Eu tenho um receio. Eu tenho um receio. Se a gente for olhar do âmbito governamental, assim... É, quer dizer que a gente vai ter uma estrutura de governo que está passando por uma análise dela própria. E eu acho que a galera vai aprender a não sei se segurar a onda e nem o que, que vai aprender. Mas... eu não vejo a análise dela própria, não. Eu vejo isolamento mesmo. Mas eu acho que ela aprende, ela aprende a sobreviver, cara. É isso que me assusta ali. Aprende então, a regra do jogo. Aprende a sobreviver ou vai usar o que já sabe para sobreviver? Pode ser também. De uma forma ou de outra, se mantém sobrevivendo. Se mantém sobrevivendo. O problema é que se usar o que já sabe, né, a gente pode ter problema. Se mantém sobrevivendo. Porque assim, o deu morte, eremita e papa, né? O eremita é voltar pra dentro, que não necessariamente é realmente autoanálise. Pode ser isolamento também. Isso agora, pro começo do ano. Perdendo toda a base aliada. Mas assim, o isolamento... Assim como... Pergunta de ignorante de tarô. Assim como o sacrifício do pendurado é autoimposto... O isolamento do eremita também não deveria ser? Não necessariamente. Não necessariamente, mas assim, teoricamente até é. Entendeu? Porque assim, é um isolamento causado pelas suas próprias ações. Se a gente pensar em eu vejo, quando eu vi esse eremita aí, eu pensei nisso. Assim, o André falou em autoanálise. Assim, eu não acredito em autoanálise nesse governo. Não. Eu acho totalmente incapaz de fazer isso. Inclusive, uma análise resolvia muitos problemas. Total. Então, assim, a pergunta foi sobre política, certo? Política. Ele não tá falando só do governo. Então, mas a situação política do país vai envolver quem eles, manda né? Mas a oposição, né? Também. O Lula já falou que o PT não vai fazer autocrítica. Então, esperar a autocrítica do PT. Não existe autoanálise, né? Na política BR hoje. Então, existe isolamento. Eu vejo o Pedro da base aliada, sim. Agora, essa carta me dá medo. Papa, que ele tá apontando. Porque assim, eles vão aprender ou eles vão usar o que já sabem? Joga-me em cima aí, André. Vê o que sai. O que, que eu não tô sabendo aqui? O que, que eu não tô sabendo ver aqui? Joga-me em cima dessa outra aí. Aí sai a carta do espelho. E namorados? O que, que eu não tô vendo? Vai ser, ó, cara, vai ser, além de não ter autocrítica do PT, você vai ter os velhos conchavos. Galera que impediu. Volta da velha política. Não só isso, cara. Não é volta. Tá caminhando para uma escolha muito clara entre botar em prática um plano bizarro, alguma coisa que tá em mãos, ou não botar em... Ou é I5 ou cai, tá ligado? Tá, é isso aí. Evitando falar, mas... É, assim, essa parada... Vamos deixar rolar ou vamos botar o pau para comer? É, ainda não tá decidido isso, tá faltando algumas coisas entrar em jogo. Tá uma decisão de 880, então. É, tem uma decisão de 880 para você tomar. Vai ser muito duro. Tá, e o que que tá segurando essa decisão? Qual é a carta? É imperador. Porra! Nossa! Rapaz, é o Morão. É autoridade. Figura de autoridade segurando a decisão. Autoridade. Mas quer dizer que a decisão pode ser tomada a figura militar. Em qualquer momento. É uma figura de autoridade. Em qualquer momento, o que ele decidir, tá decidido. Uma última só pra resposta. O que? O cara vai tirar o baralho inteiro, ter menor nessa merda. Qual vai ser a reação? A reação de quem? A reação da Essa... Fecha tudo. Não, ele pode emendar. Pode emendar? Uma reação do quê? Da gente? Depois... Que isso, gente? A Ira tá rindo que... Ela fala assim, o ministro pistola. Continue, você está. Mas o que é a resposta? Ela é a diretora, né? E tem mais coisas, porque eu tô só anotando que ela mandou bem. Por favor. Reação dessa decisão, reação do povo, da rua. A reação é essa escolha. Mano, que perigo pra próxima carta, hein? Puta! Eita! Bom, pendurado. Gente, obrigado por tudo aí. Ok, vamos estocar. Chamando o Uber pro aeroporto. O gigante acordou e dormiu de novo. Estoque comida. Dormiu com tapa na cara, irmão. Gigante dormiu, só não aceitado. O gigante acordou e tava amarrado na cama. Falou, puta, não tem o que fazer. Vai dar. Volta a dormir. Era do Gulliver. Tá errado, né? Gigante. Essa é aquela que a gente quer tá errado. É, não. É só que eu tô tirando, então tá errado, gente. É o contrário. Né? Relaxa. Pô, a economia vai melhorar. Milagre econômico. Pra frente, Brasil. Tá, tô encerrando aqui porque pendurada aí essa última aí, não tem nem mais o que fazer. Próximo! Vai lá, Venâncio. Manda aí. Venâncio tem que tirar sobre o mundo em 2020. Agora cenário global. Então, e obviamente o tarô Illuminati. Não é um tarô. São as cartas do joguinho de card game do Illuminati. Eu sou o que tô falando sério aqui, né? Então tá bom. Mas isso aqui é perfeito pra ver a situação global. É. Porque isso aqui, esse baralho traz uma representação de diversos grupos. Tá, ok, tá bom. Esse é aquele que tinha ele aquela mesmo. Carta das duas torres? Não, não, esse daí é o colecionável, esse daí é o fechado. Esse é o, é o board. É o TGC, esse é fechado, né? Aquele é o TGC. Bom, vamos ver. É o que? Mundo, né? Mundo, como é que você vai decidir? Vou tirar por. Quais são os grupos que vão estar mais influentes? Pro continente. Por continente. Vai lá, Guga Chakra. Quem é Guga Chakra? É um cara de política internacional. É um cara que gravou com a gente. Ele vive despenteado, é mó legal. Ele sempre aparece despenteado. Se eu tivesse cabelo, eu também estaria despenteado. Mas a barba tá da hora. Vamos lá. América do Norte. Vai lá. América do Norte será, em 2020, representado pelo grupo Lobby das Armas. Caralho! Ok. Ok. Isso é Trump ganhando força e Redneck de apoio popular. Redneck tomando não poder. Não, isso impeachment. Não é o Trump ganhando força. Isso é Redneck ganhando força. É o estado o do Trump sul. O Trump é o quê? É total. Uma ele coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele é um orange neck. O Redneck, ele se vê no Trump, mas o Trump não é Redneck. A Lívia, hoje, ela é uma pitonisa. O que ela falar aqui é verdade. Inclusive, ela tá fora da casinha. É bom ela ouvir. É a pitonisa. Eu vou ouvir tudo que ele falar a partir dela. Chama álcool. Caralho. Vou tirar uma aqui agora pra Europa. Vai. Tá confiou. Europa. Madeirada. Com lojas de comida saudável. Veganos tomando conta da Europa. Veganos tomando conta... Querendo impor seu estilo de vida. Boicote não, a carne brasileira. Não. Isso aqui é um movimento mais forte no sentido da preservação ambiental. Ah, tá, faz sentido. Okay. A Europa vai se manifestar mais nesse sentido. A Europa acabando e eles preocupados com a arvorezinha. E inclusive tem uma coisa aqui de lutar contra usinas nucleares e correr atrás de fontes renováveis de energia. Tá? Legal. Então talvez a Europa largue um pouco essa coisa de política, econômica, internacional e tal, e volte suas atenções um pouco mais. É um escapismo, né, da situação que eles estão voltar por uma coisa externa e tão grande que eles não têm solução, eles ficam só falando assim, vocês não estão fazendo certo e não resolvem os problemas dele e querem fazer pitaco no Um escapismo ou uma máscara, né? É. Vou tirar uma carta pra Rússia. Vai lá. Olha só, a Rússia, só ela. Que é um continente. É, um continente. É grande chique. O suficiente. Putin montado no urso. Alguém viu? Caralho, eu não sei nem traduzir essa merda. Vira pra mim. É porque é russo. Cara. Vira pra mim que eu conheço. O nome da carta é Goldfish Fanciers. E se a Lívia me devolver, eu consigo melhorar minha leitura. Cara, Goldfish Fanciers seria... Também pode ser interpretado como as Não, é empoderamento da oligarquia. Ah, então é Putin continua Putin continua mais 20 anos no poder. Ok. Eu vou tirar uma agora pra China. Vai lá. Que também é um continente. Tem que tirar a América Latina, hein? Deixando melhor pro final. Fãs de ficção científica. China vai chegar China cada vez mais delirante. Cyberpunk. Porra! Cyberpunk! Com muito cyber e com muito roubando punk. Roubando todas as nossas informações com o Xiaomi... Você que agora comprou o Xiaomi? Não, tá roubando tudo. Alto lá que quem rouba minhas informações é o Google, porque o meu tem Android puro. Tá bom, entendi. É o meu é o A gente chinês. Escolheu muito bem quem vai roubar nossas informações. Eu sinceramente prefiro que uma empresa privada tenha meus dados do que um governo. Não um governo qualquer, né? Aquele que vai comprar o mundo. Exatamente. Mas esse lado dos fãs de ficção científica aqui, eu não faço uma leitura de um futuro cyberpunk, não. Pra mim é delírio. A maluquice. Homenzinhos verdes. Tá bom. China maluca. Megalomania, que você acha? Maluca. Não, megalomania que já é, né, velho? Inclusive, abraço aqui pro Xiaoping, que tá ouvindo a gente. Xiaoping? O Xiaoping? Xiaoping tá ouvindo a gente. Tá bom. Vou tirar uma pro resto do mundo, sem contar a América Latina. Tá. Caralho, bicho, que cabe. Que é outro continente. Tá. Vai lá. Essa carta aqui eu tô sentindo que ela... Ela tá saindo sozinha, né? Tá aqui atrás de mim tô aqui querendo... Fudido, Texas. É o mundo querendo. Pensando que tudo maior é melhor e tal. sem uma filosofia um pouco mais aprofundada. O redneckismo vai dominar o mundo. O redneckismo tomando conta do resto do planeta, que ainda não tomou conta. Ok. Galera falando mal de muçulmano na Europa. É, tem essa. Vou tirar uma pro norte da Europa aqui, só de... Que isso, cara? Países escandinavos. Assassinato. Caralho. Mais desastres. Não, isso aqui são grupos de ódio, então, esse matando desastre. Pessoas específicas. É, não, lá no norte da Europa tá tensíssimo, né? Vai ficar pior, só isso. Polícias completamente fascistas, né? Bizarro, então, grupos... Vai lá. E agora vai. América Latina. Isso que sem eu contar ouvir. O Brasil. Porque o Brasil, todo mundo tá... É outro continente. Vamos lá, América Latina, esse caldeirão em ebulição. Terra plana. Vai acalmar. Caralho, mano. I rest my case. E o Brasil? Não, não vou ler Brasil, não. Tá todo mundo lendo Brasil. É, o Brasil que tá fazendo geral. O mundo. Tá certo. Ok, bom, deve tá, né? Terra plana, mano. Terra plana. Calma aí, mas pode ser política externa do Brasil. Então eu vou tirar uma pra política externa. Vai lá, velho. Que é outro país também. Tabloides. Fake news impera. Ok. Entendi. Mano. Vou começar a tocar comida. Depois tu fala que. Ah, miojo. Olha, que começa a ler sério, velho. Tá sério pra caralho esses oráculos. Quero dizer que as pessoas que quiserem seguir, eu tenho um board no Pinterest que se chama. Preparação para o apocalipse. Tá na hora, tá? Link no post. Quem tá falando é a Lívia ou é a... Pitoniza. É a... Se quiser, eu posso tentar aqui. É só balançar mais um pouco aqui. É a Pitoniza, tá, pode deixar. Tá, mas só vomita no livro não, tá? Pega um balde e fala, você quer ser o melhor amigo? Não, tem um monte de livro no shrink, relaxa. Vai fazer Ju. Vomitomancia. Gorfou, olhou... Ju. Isso é a tendência. Tendência de 2020. O Vinícius já leu América Latina. Você quer ler de novo América Latina também? Mas o. Não, agora é América Latina. Agora pode ser agora. Mais não. Detalhado. Ah, mas de novo, eu, essa? Não, lê. É América Latina. Lê, acho que América é Latina. Detalhado. Tá, o que, que vocês querem que eu leia sobre América Latina? Situação. Lê os situação países. Resposta. Não, tem muito país, né? Não. É, você pode ver sobre essa situação de. As revoltas. Países caindo. Revolta, Chile, Venezuela. Golpes, né? Alternância de poder. Tá. América, incluindo Brasil. Não, sem Brasil. Sem Brasil. Tá, então situação política, governamental da América Latina 2020. Aqui tá cola. Justo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer... Não sei se faz sentido. É, não, faz sentido pra gente, que pode ser um exemplo. Eu vou fazer uma tiragem de runa pra saber como é que... Temos as tendências e um conselho sobre o que fazer e o que não fazer perante isso com os 40 servidores. Nossos ouvintes, conselho só os ouvintes. Como está a América Latina, fora o Brasil, e como o Brasil reage a esses acontecimentos. Legal. Então vou fazer com a Runa também. Então vamos lá. Então primeiro, como é que está a América Latina nesse sentido político-governamental, esta treta toda. Eita. Tá, bom, todas essas revoltas não são para nada, tá? Elas operam mudança, só que é o seguinte, a gente tá lidando... Diz quais são as runas que caíram... Tá, Urus, em sua posição... Eu tô interpretando com runas invertidas, tá? Tá. Urus, posição correta, Otala, posição invertida e Hagalaz no fim. Essas vitórias... Perdão, essas revoltas não são pra nada. Isso está mudando, sim, alguma coisa. Porém, a gente tá falando sobre sistemas governamentais muito bem sedimentados e que é muito difícil você mudar isso agora. É muito difícil você fazer isso ir pra frente. É muito difícil você quebrar com o que veio antes. Porém, a boa notícia é, tá treta, tá? Vai ter dificuldade? Vai ter. Só que as pessoas vão aprender a resolver isso mais rápido. Que é o que a gente meio que... Principalmente quando eu penso no Chile, tá? Quando eu penso em revolta popular. Galera tá dando o seu jeito. Uma coisa que a Lívia tava falando sobre as táticas de guerrilha, né? Daquele lance dos lasers pra eles confundirem reconhecimento de cara. De a galera... A galera está achando por onde. Vai ser treta ainda, vai. Não vai ser o ano que vem que vai romper com tudo isso, com essas coisas antigas. Tem muito ainda aqui pra ser feito, porém, a galera vai começar a resolver as coisas e vai ser rápido. Vai bater o problema e já logo vem uma solução. Então a galera está ficando esperta. Essa é a boa notícia. Tá? Chega um problema, porém, ele é resolvido de forma rápida. Como é que era a segunda, Grola? O que isso impacta no Brasil? O que isso impacta no Brasil? Puta merda, vai. Ah, nem um pouco. Estamos aqui. Cuzão. Olha, pelo raso conhecimento de ouro, a gente faz nada porque o Brasil quer, tipo, não consegue levantar. Temos aqui Ferru Invertida, cara. Isa. Puta e Laguz Invertido. Meu Deus. É só rir, né? A gente ri pra não chorar. Continue estocando comida. Aqui, o que está falando muito forte é o seguinte. Agora eu vou linkar com o que vocês fizeram, com as leituras que vocês fizeram de economia e tudo mais. A gente vai sentir cada vez mais, sim. Então isso mexe com a gente no sentido econômico. Esse 2020 é uma estagnação do jeito que tá. E assim, não é porque a gente tem bons exemplos, não, da galera resolvendo as tretas dos outros países, que a gente vai fazer alguma coisa. Aqui a galera, o gigante continua dormindo. Mas, vamos lá pros conselhos. O que que o ouvinte do Magicano, tô brasileiro que se foda. Se você continua dormindo, você é um merda. Essa é a Ju que eu gosto. A gente tem que tirar a comida da Ju mais vezes antes de gravar. Que aí eu fico, como diz o Grola, na ódio mancia. Eu vou tirar um conselho pro ouvinte do Magicando, perante toda essa treta, né? Sobre o que ele faz e o que ele não deve fazer de jeito nenhum. O que só pioraria a situação. Bom, vamos começar com o não. O não saiu mestre. Parar de achar que sabe tudo sobre tudo e que você é o cara que tem a visão correta e todo o resto está errado. E Messias não existe. Por favor, pode falar novamente? Messias não existe. Messias não existe, né? A carta do mestre que ele lança é uma coisa meio Jesus, né? Aquela coisa, inclusive, com a figura que tem aqui, né? Não, então, virá do céu, né? Pode parar de pensar individualmente. Eu vejo isso aqui. Parar de pensar individualmente e olhar assim, olha, eu posso ter uma boa solução pra isso, mas o meu amigo tem um conjunto, a gente pode trabalhar junto. Sim. Porque a figura sozinha não tá boa, não. Tá vendo? Podcast que fica falando mal do selo dos outros aí. Que fala que é só punheta. Vamos se juntar um pouquinho, quem vamos. Quem é que falou que é só punheta? Depois. Caralho, isso foi tão específico. Foi tão... Tá vendo? Para de ser otário. E se junta um pouquinho. Pode ser alguma coisa a respeito de parar por polarização? Não. Acho que não, miga. Porque isso aqui é muito eu. É muito eu. É eu, melhor par de mim. Então, é tipo assim, eu estou certo. Eu. Ah, nesse sentido, é. Pra parar de achar que você é o cara que sabe tudo, sobre tudo. É, mas... parar de ter certeza. Certeza sobre as coisas. E olha que interessante, a carta do sim é a carta da casta. Eu acho que tá na hora... Eu vejo isso muito assim, os ânimos estão muito exaltados, mas eles estão exaltados numa má forma, que tá tudo muito disperso. A gente tem que dar uma funilada nisso. A gente tem que trazer toda essa treta e afunilar e meio que... pra mim, ela olha aqui meio corroborando o mestre, no não. Eu colocaria também uma coisa de um autocontrole, tá ligado? Tipo, sim. Planeje bem... não faça as coisas na loucura. Não ceder emoção. Não ceder emoção. Idiota. Gaste grana, mas gaste grana naquilo que vai investir em você, exatamente. Lembra de, sim, guardar uma eu parte. Eu vejo meio aquela tiragem que a gente fez pra Avantir, né? Foi algo bem próximo disso. E uma pergunta até entra na parte da espiritualidade, que diz assim, vai ter treta, vai ter ódio, vai ter coisa na tua direção, mas tipo assim... calma e dá a volta, vai pro outro lado. Não seria um agir friamente, mas não. Assim, é primeiro pensar direito, se reúne com a galera, vê se o que você quer fazer, todo mundo... Vê se alguém não acha uma falha nesse plano. Pra mim é isso. Se a gente for olhar um balanço geral do que a gente tirou sobre o Brasil, em termos políticos... Só do país. não é isso. O governo como tá, fica. Certo? ele vai puxar mais controle, ele vai estabelecer um crescimento econômico. O que não quer dizer que para a população em geral isso vai refletir em alguma coisa. Certo? Porque nos últimos... Vai ser ótimo para o banqueiro, né? Sim. É, porque como está acontecendo nos últimos 20 anos. Certo? Assim, todos os momentos que o Brasil teve crescimento econômico, para o povo em geral, refletiu muito pouco. Mas cresceu. Certo? Ao que parece, em linhas gerais, é isso. Keller, você tem a... Eu acho que, de verdade, assim, se você é ouvinte da gente e tal, uma boa. Faz um planejamento financeiro, tenha sempre um valor, faz o possível aí para juntar até o meio do ano o valor de um ou dois saláriozinhos, assim, para uma emergência que for necessária. Porque a gente não sabe que é irreal, mas o ideal é 6, né? É, esse é o ideal, né? Mas pelo menos juntar uma graninha. E o pau ele tende a comer. Talvez a gente não perceba no primeiro momento, talvez você não se importe no primeiro momento, mas é uma preparação que não custa nada você ter. Porque a situação que a gente levantou aqui é uma situação de dificuldade, assim. Eu quero rapidão. Você quer fazer alguma coisa, Lívia? Como se preparar? Agora fala qual é qual. Olha ali, ó. Como de se novo. Preparar para 2020? Se a gente tá falando tanto de preparação, de preparar, de ver, de economicamente, de preparar. Como se preparar? Saiu o explorador, o guardião de portal e o enamorados. Enamorados, para mim, ele corrobora aquele lance do não. Pare de olhar e achar que só você tá certo e estabeleça conexões. Sim, estabeleça confianças. Conexões. Uhum. Tem que ter círculo, tem que ter grupo. Tem que ter uma galera para te ajudar. Saúde. O explorador tem muito de um autoentendimento, né? De uma autopercepção. E procurar caminhos, talvez caminhos novos. É, sobreviva, né? Tinha um cachorrinho que tava assim, ele morreu. Ai, que horror, Keller! Morreu, hein? Mas vive para sempre nossos corações. E aí? O que me parece que é que há uma necessidade de... Você pode me ajudar, Ju. Mas uma de autoanálise para você poder descobrir caminhos novos. Me parece muito disso, tipo, a pessoa vai se virar. A pessoa vai se... Você tem que aprender a se virar. O explorador não explora só a si mesmo. Ele vai além. Então não é só se voltar pra dentro. É se voltar pra dentro também. Mas é buscar coisas fora. É tempo pra você fortalecer suas comunidades, restabelecer laços, fortalecer seus grupos. Você tem aquele grupinho que faz os baratinhos? Vamos deixar esse grupinho mais funcional. Será que é uma situação de, tipo, tá na hora de se virar? Tipo assim, não espere os outros. Tá na hora de você... Se você vai esperar alguém fazer por você, você tá fudido. Então, mas você vai tem que... Fazer. Essa, o explorador, sim, vai lá e inicie, se você tem iniciativa. Uhum. O guardião de portal é você ter acesso a essa galera toda, esse pessoal que tá em volta. Você se esforçar para conseguir abrir portas que hoje estão fechadas. Sim. Eu vejo esse guardião de portal num sentido assim. Arrume a tua melhor band de RPG. O cara que é o clérigo, o cara que é o... É tipo, reunir em volta de você a galera com diferentes chaves nas mãos. Porque Monte se você precisar... Skills. É, se você precisar, você vai ter alguém com uma chave que você precisa ali. Monte Covens, e o nosso próximo programa em 2000 vai ser Como Montar o Meu Coven. Olha aí. Rapaz. Vamos... É igual o American Horror Story. Como Montar o Meu Coven para sobreviver ao Mad Max. Ah, a gente já pode você juntar... Você precisa de um... Preps mecânico, magia. Você precisa... A gente pode juntar Preps magia. Olha aí. Porra, dá um programa isso aí, porra, cara. Que delícia. Mas é que está relacionada com a conexões mesmo. Deixa eu tirar uma parada para você que tá ouvindo a gente, que você é o pivô do seu rolê magístico. Um conselho das cartas xamânicas do Jesus Índio. Porra, é um cartão mó bonito, grande. Dá Velho, pra ver os desenhos grandes. Eu não sei de onde saiu essa parada. O Grola que apareceu com isso. Toma! Deu uma cópia e é fantástico. Tava na promoção, eu comprei dois. Tá certo. E aí eu ganhei. Deu a carta do cuidado. Putz, que da hora. Olha só, cara. E uma galera toda junta ali na frente. É... Faça um laço. Mesmo que seja invisível, mas que ele tenha amor entre aqueles que estão ao seu lado. Seja gentil com as palavras e tome cuidado com aquilo que você fala, construindo aquilo que você deseja para você, para o seu grupo, para a sua galera em volta. Né? Lembre-se que todas as culturas falam sobre os mensageiros e os espíritos. Né? E você tem que caçar e buscar essa junção, manifestando aquela união do fundo do seu coração. Tá vendo? Quando a gente fala assim que a pessoa apanha do oráculo, que ela pergunta pra um, pra outro, lá, ó. Todo mundo falando de união, de necessidade de cuidar do outro, proteger o outro. Cara, crie seu grupinho. Sabe o que tá aparecendo tudo isso pra mim? Ah. Ano Saturno, cara. Meu Deus. Vamos então pro próximo? Vamos mudar de área? Vamos pro próximo. Podosfera. Podosfera. Ih, rapaz. Lívia, você quer jogar Podosfera? Só pra deixar o André mais puto, não sei se eu faço 40 servidores, eu faço bibliomancia de novo. Pega um aqui, ó. Eu tenho um conselho do Terry Pratchett. Orra, faz esse. Palavras de sabedoria de Terry Pratchett. Sir. Amém. Sir. Abre uma página, Andrei. Caralho, vai te usar, hein? Pode usar minha mana. Abre uma página e me dá essa página. E eu escolho... É a página número... Tá invertido. Ao contrário, tá invertido mesmo. 220. Tem um parágrafo. Pior que é verdade, tem um parágrafo. Tem uma frase. Tá. Se chama Carpe Júgulo. Colhe a selva. Não. Não faço ideia. É o Caperdim do Diogo. Não sei o que é júgula. Nesse caso, ele tá querendo pra ir pras cabeças. Então os podcasts tem que ser o bonzão. Vai pra cima. Arrebenta. É o famoso... Vai no pescoço. Literalmente, pra ir no pescoço. Agrida o Jovem Nerd. Mentira, isso não é legal. Vai pra cima, vai pra cima, vai pro pau. Tá, o papo da esfera tem que ir pra cima. É, tem que lutar pelo que é seu. Tem que descer o preço. Faz mais pergunta aí pra eu perguntar pro livro. Vai lá. Tá bom, então vamos lá. Então a gente falou de podosfera e tal. Grande player. Pergunta dentro do tema podosfera. Dentro do tema podosfera. Grandes players na podosfera. Vamos lá. Como é que vai ser a colocação dos grandes players como Spotify, Deezer, Storyteller? Entrada dos grandes players. Né? Entrada não, porque já entrou, né? É. Já entrou tudo, foi só com a cabeça. Como é que vai ficar? Como é que vai ser 2020? Tudo muda e tudo fica como está. Parece plausível. Eu posso falar a passagem, mas... Putz, está em inglês e meu inglês é péssimo. Faz aquela tradução simultânea, marota. Excelente escolha para nosso podcast de previsão. Obrigado. Mas tudo muda e tudo fica como está. Ela tá falando que a pronúncia do inglês da Lívia, ela tá dizendo que é péssima. Ela é linda. Não faz sentido pra quem não tenha lido todos os livros dele. É vazio, né? É vazio pra quem não tenha lido todos os livros dele. Mas é tipo assim, a pessoa fez a jornada toda do herói e volta pro mundo normal. Só que as coisas que ela faz no mundo normal ainda são... Tipo, normais. Não, são pequenos milagres. Ah, tá. Fez menos sentido agora. Não, é tipo, saiu a carta mundo do tarô. As coisas se mantêm, isso que ela tá dizendo. Você vai ter novos players, mas... Mais um término de jornada. Tem o retorno. Tem o retorno à vida normal depois da jornada do herói. Entendi. Então vai voltar os podcast nerds, vai voltar papo de bar... Ah, não... Não, você tá falando de grandes players, cara. O que tem a ver? Ah, então eles vão voltar tudo pros Estados Unidos e pra Suécia e pra, sei lá. Ou a entrada deles faz com que nada mude no cenário como um todo. Entendi. Tudo muda. Parece que vai ter uma grande mudança. Mas as coisas, na verdade, depois de mudadas, ficam normal de novo. Isso vai ser o novo normal. A gente já continua produzindo e é isso aí. Os grandes continuam grandes. A vida continua. Os médios continuam médios. A vida continua é a frase certa para essa desconhecido continua desconhecido. Entendi. O podcast vai dar dinheiro? Isso é bom, hein? Mercado podcastal. Acho que é bobo, hein? Só que agora quer 40 servidores. Vamos lá, dependendo. Acho que a grande questão dos grandes players é essa, né? Okay. Beleza, os caras vão entrar. Ah, quer fazer. Tá rolando puto oba-oba, mas e aí? Vai virar um novo normal. Vai dar dinheiro isso? É um novo normal, vai ser. Mas se nada muda. Mas a pergunta é, tipo. Vai dar dinheiro, mas não pros grandes players, né? Vai dar dinheiro pros produtores. Os grandes players, a gente sabe o que vai acontecer. Né? Sempre vão estar ganhando. Vão continuar grandes e players. Faz sentido, make sense. Virei o papel. Eita, Lelê. Qual foi a pergunta mesmo? Esqueci. Se vai dar dinheiro pra Se nós. Se vai dar dinheiro. Já fiz uma leitura aqui. Caralho, bicho. Vai tomar no cu. Vai ter dinheiro. Antes de ter dinheiro, não vai ter. É isso. Você precisa de dinheiro pra fazer dinheiro. Tipo, porque vai ter um puta perrengue. Dinheiro chama dinheiro. Porque tem um puta perrengue interno, tem um puta perrengue no caminho. Interno não, externo. O... No caminho tem uma pedra, na pedra tem no caminho tem uma pedra. Eu leria. Um bocado de gente. Primeiro não vai ter. Depois vai ter. É. Se você conseguir sobreviver a não ter, talvez você tenha. A leitura que eu faço disso aí, não sei se a gente falou em voz alta, mas é o adversário, o exaurido e a... Afortunada. Afortunada. Então, primeiro você tem que enfrentar as adversidades todas que estão no meio do caminho. E as adversidades também é um monte de gente querendo alcançar os grandes players, querendo alcançar o dinheiro, vai ter muita treta nisso. Será que esse exaurido aí tem a ver com o cara... Não, o exaurido é como você fica no meio do caminho. Mas será que tem a ver com por exemplo... muito da galera aqui do Oba-Oba que tá chegando aí, que não vai aguentar o tranco? Sim. Não, mas eu tô vendo uma outra leitura aí. Você tirou passado, presente e futuro ou você tirou, tipo assim, narrativa? Narrativa. Então, porque pra mim, por exemplo, eu tô vendo, tipo assim, vai ter dinheiro, mas não pra todo mundo. Não vai ter dinheiro pra todo mundo. Mas é exatamente isso. O que vai acontecer é que é o seguinte, ó. Agora tem muita gente brigando entre si. Tem muito adversário. E isso assim, faz, justamente por ter muita gente, você é faz as coisas ficarem escassas. O cara mas fica desmotivado. Ele fala assim, queima. O cara tá começando, tá fazendo a mesma coisa que eu, já tem dinheiro injetado pra caralho. Por que eu vou aparecer? Por isso tem um cara que eu respeito muito aí do ramo dos podcasts que fala que só leva a sério podcast com mais de 20 episódios. Porra, bicho, tu vai citar esse cara mesmo aqui nesse podcast? Vou. Não vou falar nome, né? Porque vai que eu tomo um processinho aí. Porque não é nada, qualquer um faz 20 episódios. A Ira tá falando. Não classifica ninguém. A Ira falou ali atrás que 20 episódios qualquer um faz, isso não classifica ninguém e é o mínimo que alguém tem que fazer. Se tu parou no 4, revê seus conceitos. Você é um inútil. Deixa eu tirar uma em cima da Lívia aqui. O que faz essa transição? O que que faz você cruzar? Peraí, que eu vou puxar no tarô. Se eu puxar, eu vou colocar essa carta, eu vou fazer essa mesma pergunta. O que fazer para passar disso pra isso? Fala aí, maluco. Princesa de bastões. Porra, essa carta sai em toda tiragem que a gente faz. Criatividade, cara. Manifestar criatividade. O mestre? Uhum. Ser o melhor? Você conseguir ser o melhor possível de si? Você ser criativo e fazer e dar o melhor de si. Dar o melhor de si? Porra, cara, parece papo de coach. Que coisa, mas coach? Mas o mundo é coach agora, cara. E olha, eu ainda falo que essa Porra, criatividade... Porra, servidores, que coach, cara! Né, e essa criatividade não precisa nem ser uma coisa, tipo, total inovadora. Pode ser uma coisa simples. É. Pode ser uma pequena coisa que dê essa diferença. De não fazer mais do mesmo, né? É, só isso já é suficiente. Quem já dá. Exatamente. Cara, mas tem dinheiro lá tipo, no fim. É uma coisa assim meio que, tipo, levar a sério a situação. Tipo, não ficar Fala, só Fala, no... meu amor. Eu sugiro tirar uma agora... O que não fazer? O que gera o oposto? Pode ser o tarô da RuPaul? Deixa eu tirar. Não, tá fresquinho ali, ó. Tá novinho. Depois faz uma tiragem inteira com essa porra. É. Vai lá. Não tá nem marcado nas laterais ainda. O que não fazer? Não controle nada. Nem voz alta. É o extremo controle. É sair o maestro. Eu acho que é aquele negócio de você tentar ter aquele... Controle demais? Não tente ter controle demais, porque não é você que tá no comando. Não tente cagar a regra. É Deus no comando. Tipo, não espere que... Não tente fazer aquele super coach. Planejamento de, aí ano que vem eu vou fazer não sei o quê. Aquele esquema de só faltou combinar com os russos. Exatamente. A galera tá esquecendo que o podcast, ele ainda é uma mídia raiz. Ele é uma mídia de várzea. Você tem que saber jogar o futebol, moleque. Se você chegar ali no meio daquele futebol, moleque, e você fala assim, não, nós temos que fazer isso, fazer aquele movimento, tentar aquele outro... Tentar fazer o cálculo e a estratégia... Vai com calma, porque... Excesso de primor não vai funcionar. Por quê? Porque o primor ele só pode existir numa mídia que já está estabelecida. Primor tem na televisão. Eu sei de um caso disso. Podcast não está estabelecido. Podcast já está em construção. Demorou. Podcast está em construção, então ainda tem muito a descobrir nessa mídia. Essa é a parada. É uma mídia que ainda está... Bebê. Construindo si mesmo. Mas né? eu conheço um cara que tá tentando meter o futebol europeu na várzea e é isso aí. Tá tomando no cu. Não, é muito forte. Tá bom. Mas... Eu tenho uma questão aí, daí vocês veem quem tira. Esse oba-oba que teve esse ano aí, de podcast estourando em outras mídias, o Caramba 4, vai trazer mais ouvintes ou isso é só fogo de palha? É, isso é outra tiragem, né? Ou não? É outra tiragem. O Keller puxou o Lenormand ali. Lenormand. Ah, esse vai falar até quem é que tá... Vai mesmo, vou até puxar. Atrapalhando. Tá até nomes, tá tentando nomes. Vou puxar minha cola, porque eu não decoro o Lenormand nem fudendo. Eu falo que... Mas... Não, o Lenormand é desgraçado, cara. O Lenormand é desgraçado. Vamos lá, Lenormand, madame, que ela dedo duro. Caralho, cadê meu... Evernote. Ah, que safadinho. Vamos lá. Qual que é a pergunta, Grola? Se esse oba-oba que teve esse ano aí, de grandes mídias aí falando de podcast, se isso vai trazer mais ouvinte ou foi só... Globo falando, foi só fogo de palha. Ô, caralho, botou errado aqui. Vamos lá. Olha só, cara. Não é fogo de palha só não, hein, velho. Vai ver a galera aí, hein? Não é fogo de palha só, não. Qual que é a primeira aí, cara? A primeira é o Jardim. Tipo assim, ó, o que aconteceu foi o seguinte. Chegou mesmo um momento bacana. Chegou um momento positivo, um momento diferente. A gente não tá mais no mesmo momento do podcast que tava antes. Mas tem uma coisa. Esse momento ele já tá beneficiando aquele que plantou antes. Esse momento ele tá beneficiando, vai beneficiar de verdade quem já começou a contar uma história. Você que chegou agora, você só vai ter sucesso se você chegou agora já plantando de outro lugar. Se você plantou em outro canto, você colhe alguma coisa já aqui. Já começou a plantar o jardim. É, já tá rolando. Tá rolando um rolê de causa e efeito. Então, essa galera que chegando e falando, vou fazer aqui um maior podcast sobre X. Essa galera que vê no YouTube. Vou fazer o maior podcast mesma coisa de essa todo galera mundo. Essa galera que vê no YouTube e faz podcast entrevistando youtuber? Mas essa galera que tá vendo no YouTube já plantou em algum canto. Fica correndo atrás do próprio rabo? Mas ele já plantou em algum canto. Ah, sabe o que eu acho que é o cúmulo do podcast fazendo a mesma coisa? São... seis pessoas brancas sentadas falando sobre amenidades. A nossa sorte é que a gente não é branco nem pessoas. Reptiliano. Essa que é a sorte, senão tava fodido. E aí tem outra parada. A gente deu aqui a carta do sol. A carta do sol, ela fala que realmente a gente tá num momento diferente. Questão é que a gente não sabe aqui quem somos nós, a gente não tirou aqui, né? Senão, aonde ela tivesse, ia estar bacana. Mas tem um futuro brilhante o podcast, um futuro bem maior. Ele tá só começando a engatinhar. Não vai ser aquela coisa da bolha que daqui a 2 anos não, a gente vai não acabar. Não vai, não vai. Ele vai virar uma coisa de uso contínuo. Tipo, ele vai virar uma parada... É que nem o rádio, o rádio não acaba. Uhum. Ele vai mudando, ele vai perdendo algumas funções e tal, mas ele tá sempre aí, tá aí 100 anos essa porra. Isso aí, era. Entendeu? Eita. Teve um impulso... Esse impulso, pelo menos, para servir para trazer uma audiência nova, né? Sim, ele está estabelecido. E a última a gente tem que... Temos empreitadas, tem fortuna vindo, mas também aventura. Olha aí. E não necessariamente... É um mar a ser explorado, é uma parada que está rolando ali. Olha aí. Mas é uma coisa que está vindo, está presente. Tem sinal de lucro, mas tem necessidade de empreendimento aqui. É uma questão de oportunidade, que deu a carta dos peixes. Ela está ligada à oportunidade. Entendi. O que a gente não está vendo? Só pra te fuder. Tá bom. 3. Deu o navio. O que a gente não está percebendo? Não tá olhando longe o suficiente. Também, cara. Mas tem... O navio tem... Se eu não me engano, ó, vou falar de cabeça aqui. O navio, ele tem a ver com jornadas. Isso. O navio tem... O que a gente não tá vendo é que talvez tenha que ser... explorar coisas que a gente ainda não fez. Talvez dê pra ir mais longe. Esticar as fronteiras da mídia em todo sentido. Sentido narrativo, entendi. Sentido de outras questões. Então publicar o podcast no YouTube. Foi o que a Ju mesmo puxou, exatamente isso mesmo. Caralho, a gente tá falando a mesma coisa, não tá valendo. Eu devia ter usado uma pessoa só e um oráculo só. Eu queria muito saber quando é que o YouTube vai fazer isso automático. Você joga o feed lá e ele publica teu podcast. Porque só. Não vai fazer, porque não existe. Vamos ver, quando? Cara, se prepara. YouTube não vai fazer, deu uma montanha. Tá longe demais, isso não vai ser. Com o YouTube Music aí, eles vão ser obrigados, vão tirar o Google Play. O Google Play Music vai morrer. E o Google Play Music na gringa tem infraestrutura pra podcast. Tá, aí o YouTube Music já é outra coisa. Tá, ok. Então, mas relaxa, não vai acontecer. O YouTube Music basicamente é ver vídeo sem vídeo. Grola. Não vai acontecer. Se chama ver música. Assistir música. São as mesmas pessoas que esperam rede social do Google. É, não vai acontecer, Grau. Relaxa. Uhum. 31, deu a montanha, tá distante demais. É, pior que esse é o problema, mano. O Google, quando tenta inventar moda, é aquele projeto que fica 5 anos e depois morre. Você quer perguntar de mais alguém? A gente pode saber dos outros aqui. Que é exatamente o problema. Que é exatamente o negócio do maestro que vocês tentaram falar, né? Muito, muito primor, sempre dá em pó nenhum. Eu vou perguntar dos outros, mas fora do ar. Tá bom. A gente tira, esse aqui é fofoqueiro. Opa! Tinha mais uma aí da Podosfera, não tinha? Tinha mais uma da Podosfera? Não. Grandes players, Podosfera. Isso aí, dinheiro. Que é o que importa. É. Agora a gente tem do Magicando. Eita, Lele, agora vai vir a sobre a equipe do Magicando. 2020. Quem é que vai tirar? Grola. Mas e esse baralho zerado da Ju aí, cara? Eu acho que a Ju tem que estrear esse baralho, hein? Eu acho que esse momento pra... Vai, Ju, corre, vai. Usar o baralho... As laterais não estão nem sujas ainda, cara. Estão nem gastas. Eu tô entendendo que o Grola é aquele que gosta muito quando o amiguinho vem com tênis branquinho no amigo. Mas até o baralhinho feito na mão tá cheio dos plastiquinhos. Ju, tem que ter sleeve nesse baralho aí, Ju. Não, é que eu ganhei hoje. Pegou hoje. É, mas eu comprei um montão de sleeve. Por isso que eu tenho um sleeve guardado lá. Quando eu compro, já coloco. Coloca, eu não sei né? se é tamanho padrão, é? Grola. Eu acho que sim. Põe em cima da carta. Achei a caixinha meio grande. Põe em cima da carta do servidor. É padrão. É, né? Mas ela é estranha quando você olha, né? 7x12. Tá, eu tô trabalhando só com os arcanos maiores, tá? Tá bom. Porque também tem muita drag nos arcanos menor menores que eu esqueci. Tipo, eu não lembro delas, então eu não consigo interpretar. Público está oriçado, vai vir junto. Posso juntar um menor em cima? Vou entender o tarô, vamos lá. Peraí. Tá, qual é que é a pergunta? Desculpa. Qual é equipe do Magicando em 2020. Como é que vai ser a situação da equipe do Magicando? Tá. Treva. Caralho, mano, eu vou aprender a ler tarô, eu tô muito emocionada. Tá. Agora vai, hein? Ai, caralho, vai. Muito bem. Saiu a carta. Então a gente tem a carta do carro. Que o Vinícius falou que é que fala as drags. Então é a Chad Michaels na carta do carro. E a gente tem The Lovers, os amantes, que é a carta da Aquária. Eu discordo um pouquinho do lance da Aquária, mas ok. Vamos lá. Eu vejo isso como todo mundo. Se a gente. Quanto mais a gente estreitar relações, mais a gente vai pra frente. E tem um pra frente, assim, não é um ir pra frente, ah, estamos andando, tudo. É tipo um vrum! Fomo, deslanchamos, fomo escorregando. Eu acho que tá por aí mesmo. Tá? E aí, temos aqui aquela carta extra que eu tirei. Saiu o Hierofante. Como que é o outro nome mesmo? Papa. O Papa. Que é a Trinity the Tuck. Que esse aqui seria o que é? O conselho a gente fazer, né? É. Puxa vida, veja se eu estou olhando isso certo. Cada um realmente se fortalecer na sua especialidade e oferecer o que tem de melhor. Muito bom. É isso? Exatamente. Ó, aqui eu tirei o menor para cada. Para outra posição sua, deu a rainha de taças, né? Isso no carro? É, isso no carro. Tá. A rainha de taças no carro, que mostra muito essa questão que você falou sobre se juntar, sobre explorar, né? Sobre cuidar da questão interna e por aí vai. E em cima da outra, que era... Os amantes, os namorados. Os namorados, que eu acho que tem a ver com muitas escolhas nossas também para serem realizadas nesse rolê. A gente tem aqui que nós temos que ser muito cuidadosos com algumas dessas escolhas a serem faladas. Repensar aquilo que é prioridade dentro do Magicando. Ela é importante para a gente colocar também. Cuidar daquilo que é importante. E aguardar que há novidades para serem vindas. Há coisas chegando. E na última, fala. O que veio a última ali? Hierofante. Que é a dica pra gente, né? É a dica pra gente. A dica pra gente é focar na parada das nossas capacidades mesmo, do professoral, com muita diligência, com controle, com ganho. Mas saiu com a quarta? Deu aqui o 4 de moedas, né? De Pentecostes. Quanto mais a gente se... Inclusive tá mandando nós dar aula, viu? Então, isso que eu ia falar. E aí, quanto mais a gente faz isso, mais as pessoas ganham e a gente ganha. O geralzão. É porque assim, é o 4 de Pentecostes no White, é aquela carta que você tem um cara sentado no trono. Ele tá com um pé em cima de cada moeda, uma na cabeça e uma assim. Tá. Então, assim, você assim, ganha. Assim não aparece no. Eu não cumprimento o Wakanda com a moeda. O Wakanda com uma moeda dentro. É assim, você guarda o que você ganha. Você tem lucro, mas não é o momento de você torrar. Realmente fazer caixa. A gente tem que fazer caixa de conhecimento, tem que fazer caixa da gente, tem que cuidar de nós. Mesmo porque o. E tá as bem outras alinhado, leituras né? estavam dizendo pra gente estocar comida, então... É. Estoque comida. O resumo é estoque comida e compra uma arma. Que delicinha de tarô, hein, Ju? Você leu muito bem, viu? Já é era, porque isso eu aí. Sei as personalidades das drags, aí ajuda. Irmão. É isso aí, pra sempre agora. Pode ler assim, forever. Agradece quem te deu, manda um beijo nele. E vou. Obrigado, Dan. Obrigado, Ju. Próximo... Chus. Projeto Magicando, geral projeto. Grava, é a sua vez. Fazer uma cruzinha pro Magicando? Pode ser. Vai fazer, a gente vai ficar bem cristão. Obrigado. Tem uma caneta também? Caneta que não fala. Não é a caneta da Lívia que é uma coisa maravilhosa, mas tô chegando lá um dia. Meu problema é que eu tenho alunos. Esses dias eu achei umas duas canetas na mão de aluno, um mês já na mão deles. Vai dar um tapa na cara e pego. Vou fazer uma cruz. A cruz, basicamente, você tem um passado, presente e futuro. Na parte de cima, você tem aquilo que você vê. A parte de baixo, aquilo que está enterrado, aquilo que você não vê. Vamos ver o passado primeiro. Ele mesmo, quatro de moedas, né? Então você tem uma posição de... Uma, Andrei, eu e você. A gente vai tirar uma agora. Tirar um, cada um pra fora. Uma dica de vida, assim, pra ficar, tipo, o norte dos nossos ouvintes. Tá bom. Pra 2020? Pra 2020. O que tem que ser o lema deles? Ouvintes. O norte espiritual e o material? Pode ser, você quer tirar material e espiritual? Ou não, o contrário? Eu tiro material. Tá bom, eu tiro espiritual. Posso fazer, então, um negócio aqui? Pode fazer o que você quiser, Ju. Eu vou fazer, então, qual é o arquétipo drag que você tem que evocar pra ter sucesso em 2020? Caralho, dá pra fazer um rito em cima disso aí, tá. Fantástico. Vamos lá. Você pode ter que vai terminar nunca. Vamos lá. Vamos lá, meus ouvintes. Material. Tá te perseguindo hoje, André. Ei, beleza. Acontece, velho. Deixa eu esperar a conversa. Mano, vai estourar a Inquisição? Porra é essa? O conselho aqui foi foda. Porra é essa? Vamos lá, vamos lá. O que eu tirei? Eu tirei narrativa, três cartas. Vai lá. É, o primeiro é o Eremita, o segundo são os enamorados e o terceiro é o Papa. Tá fudido. Aí, materialmente você tá fudido, você precisa de concentração, você precisa pensar bem. Fazer a decisão correta. Fazer a decisão correta e ser aquilo melhor de você mesmo. Estoque comida. Estoque comida que seja um líder. Já que você tem a palavra, invoca a palavra aí. Sabe o que eu tô querendo saber agora? De verdade, deixa eu fazer uma pesquisa. A gente vai fazer uma pesquisa uma hora dessa sobre quantos ouvintes que nós temos no Magicando que são, digo, tipo, que se consideram ou coordenam grupos de clãzinho, de estudo junto, ou alguma parada assim. Porque deu muita coisa, tipo assim, organize teu gado, tá ligado? Deu bastante coisinha, tipo assim, organize tua galera aí. Você conhece teu gado, organize teu gado, organize teu povo. Mas aqui, eu olhando isso aqui como um contexto só, aprende a fazer suas coisas sozinhos. Cara, essa frase pra mim saiu várias vezes aqui. Aprende a fazer teus rolês. Tá dando um conselho teu foi material, né? Mas eu material, entendo. Material. Aprende a cuidar das suas coisas, velho. Aprende a fazer escolha direito. E eu não... quer pegar na mão. Só quer pegar na mãozinha. Sim, sim, sim. Não, e eu não vejo isso. Só isso. Você falou, ó, aprende a fazer suas coisas sozinho. Eu acho que é o seguinte: você tem que sozinho tomar decisão suficiente pra continuar bem, pra continuar vivendo. Uhum. Eu faço a leitura contrária. Mas tudo que eu tô vendo aqui, eu quero dar uma puxada do meu aqui na hora que eu falo da questão espiritual, porque eu tô achando que tem vários tons professorais, assim. Tem, tipo, conselhos de ajudar uma galera, de dar dica pra galera, de coordenar a galera. Porque, saca só, o meu, na questão espiritual, deu três de moedas, seguindo dos sete de paus e o três de paus. Então tá falando sobre a questão de você tomar conta da tua parada, da tua espiritualidade... ter controle dessa questão toda, trabalhar em grupo nessa questão toda, materialmente. Tô falando de se encontrar com uma galera, de coordenar um rolê ali, um rolê presencial, inclusive. O Três de Pentáculos me traz isso. E você tem que ser firme pra resistir a uma situação que vai rolar. Você tem que ter muito esforço a respeito disso, você tem que saber ter coragem, muito cuidado e perseverança pra praticar as questões espirituais que você vai praticar. Por isso que eu tô falando, vai se tornar uma inquisição nessa porra? Não, cara, eu só acho que assim... Ali está vendo espiritual, o Andrei está vendo material, certo? Isso. E o fim? Peraí, otimismo e... Cê quer que eu faça um paralelo? Investimento, pode fazer. Estude em grupo, faça as coisas sozinho. Eu acho que é simplificar pra caralho, mas funciona. Mas estude em grupo, porque você precisa de quebrar seus paradigmas, quebrar sua resistência, certo? Estude em grupo, mas não dependa do grupo pra fazer as paradas. É, se você depende, você já tá errado, não, né? Faça coisas em grupo também, mas sabe fazer coisas sozinho. Manifeste sozinho. Mas eu tenho um pouco de medo. Eu tenho um pouco de medo desse set de paus aqui, no sentido que ele tá falando pra gente também ter uma resistência, ter um cuidado. Tô com medo que pode vir, saca? Como conselho. Será que assim é um cuidado de com quem você se associa? Eu acho que muito também do que você mostra. O que você associa, o quanto você mostra. Eu acho que Vamos lembrar que, como estudante de ocultismo, você também não pode sair por aí, entendeu? A gente criou as quatro virtudes da esfinge é calar. A gente criou essa coisa de, puta, vamos divulgar o ocultismo e tal, mas assim, algumas partes daquilo outro tempo que você também, estuda, né? Você não tem que sair falando por aí. Então, assim, você tem um ponto aonde você corta, né? Sim, e o fim eu acho que é legal, porque ele tá falando que o 3 de paus, ele tem uma questão da expansão, né? Rolou uma expansão, rolou um olhar, assim, uma questão expansiva da espiritualidade, mas está numa hora de você apreciar a expansão e desenvolvimento que você teve. O que você começou a fazer magia agora aqui no Magicando e tal, teve uma expansão, teve um desenvolvimento, dá uma parada, planeja para onde você vai, estuda, se organiza para ter um crescimento maior mais para frente, não ficar uma coisa desordenada. Justamente uma questão. Se fosse pra dar um conselho, eu falaria assim: não é nem necessariamente entre em uma ordem, mas tipo, organize seus estudos, tá ligado? Procure com pessoas pra saber. Procure grupos de estudo. Entre na maçonaria. Mas faz sozinho. Principalmente o pessoal que faz grupo de estudo online. Você não pode depender da galera online pra fazer suas paradas. Não, grupo de estudo não é o sinônimo de colecionar PDF. Exatamente. Você estuda com a galera, mas na hora de você fazer uma cumba na tua casa, vai e faz. E dê prioridade pra encontros presenciais. Organize seus covenzinhos também, que eu acho que esse 3 de moedas, ele tem muito isso também. Trabalho em grupo. Vamos lá, Ju. Ó, eu tirei uma carta aqui do o que, que a gente deveria evocar pra sobreviver a tudo isso. Eu vou descrever a drag, e aí eu quero que vocês falem pra mim que carta do tarô do Arcano Maior vocês acham que é. Vamos ver se eu manjei. Saiu a Manila Luzon. A Manila Luzon, ao mesmo tempo que ela é muito glamurosa, ela é muito linda e ela é muito bonita mesmo, ela tem uma veia muito cômica e ela transita entre ser glamurosa e rainha e tá no lixo e tá, tipo, debochada, fazendo careta. Ela é muito assim, ela reúne muito essas duas coisas, ela transita muito entre essas duas coisas. Ela é muito bonita, mas ela não depende só do bonito, ela explora muito a hora onde ela tá na merda. Eu não faço ideia. Temperança? Roda da Fortuna. Roda da Fortuna. Well of Fortune. Sim. Ok. Ela é um, mas ela nunca é os dois ao mesmo tempo. Nunca os dois ao mesmo tempo. Se ela conseguisse oscilar isso ao mesmo tempo, seria Temperança. Mas eu acho do caralho também essa questão. Que é justamente e ela está com a roupinha tá... mais... Abacaxi. Ela tá de abacaxi. Ela tá de abacaxi. O que você tem que evocar é uma drag. Drag abacaxi. Não, drag é pra... abacaxi. Eu vejo isso pra você lidar com teus altos e baixos. Aprenda a lidar com altos e baixos. Justo. É isso? A gente teve um alto. Se prepare para mudanças. A gente teve um ciclos, alto. Ciclos, a vida tem ciclos. Você vai pra um baixo, depois você tá volta. Bem, pro alto. Exatamente. Avanti. Venâncio, que é um dos papais também, como todos nós nessa mesa. Exatamente. Ele tirou o I Ching. O papai, né? Aquele celular chinês. Vamos lá. Eu tirei aqui, querendo de forma muito ampla, o que 2020 guarda para Avanti. E eu já expliquei isso no outro episódio, mas vou falar rapidamente aqui. No I Ching você tira um hexagrama e ele faz uma mutação. Isso pode acontecer ou não, mas normalmente acontece. Ele faz uma mutação e chega num estado final. E você tem como entender qual é a etapa, ou o que tem que ser mudado para sair do ponto A e chegar no ponto B. Então, o hexagrama de origem é o 61 e o de destino é o 42. Não falarei os nomes chineses deles, porque puta que pariu. Mas o 61 é o verdade interior e o 42 é aumento. Explicarei um pouco mais sobre isso. O 61 é a situação A, é o ponto A, é verdade interior. Porcos e peixes, boa fortuna é favorável a atravessar a grande água. A perseverança é favorável. tudo isso aí tem 1 milhão de interpretações com base no, na filosofia chinesa, no confucionismo, etc, etc. Mas a gente pode resumir isso a: é uma coisa favorável, o bagulho tá funcionando, tem condição de crescimento. E ele sabe lidar com as mudanças. Porém, esse lance de atravessar a grande água é dar um passo grande, é tipo, quase como um salto de fé. É preciso seguir adiante e fazer alguma coisa que seja considerada ousada para que a situação B se desenrole. Uma coisa aqui que é importante é que, dentro dessa interpretação, objetivos comuns compartilhados entre pessoas só tem como funcionar se todas as partes interessadas continuarem alinhadas. Então, pro Avantir seguir e atravessar a grande água, é importante que as pessoas estejam ainda trabalhando na mesma frequência. A linha que faz exatamente a mutação é a linha número 2, que fala que um Grow canta na sombra, sua cria responde. Tenho uma boa taça e quero compartilhá-la com você. Cara, eu adoro merda, né, cara? O Xing. E o que isso significa, acreditem, porque é isso mesmo, é que quando alguém que tem alguma coisa sábia a dizer diz essa coisa do fundo do coração, essa mensagem é ouvida. Então, mensagem merda não se difunde, mensagem boa se difunde. Então, se a gente seguir a pilha certa, esse é o caminho para virada e chegar no hexagrama 42, que é aumento. Aumento. É favorável empreender algo. É favorável atravessar a grande água. Não é absolutamente absurdo que duas linhas, tipo essa da grande água, se repitam dentro de dois hexagramas que tenham só uma linha de mutação entre elas. Mas é curioso e é válido ressaltar que esse lance de atravessar a grande água é uma coisa importante. Então, pro Avanti aumentar, quer dizer, chegar no 42, é importante que a gente saia da zona de conforto e faça alguma coisa grandiosa a respeito a isso. Ou Entendi. Seja, temos que propor um trabalho foda do Avantir coletivo. Mas é tudo favorável, não tem nada tipo, vai ter um perrengue e tal. Todas as situações são favoráveis. A única armadilha visível nesse cenário é pessoas se esquecerem do que se trata, ou fazerem alguma coisa que não tem nada a ver, ou começar a confundir as coisas. Então, desde que a mensagem original seja mantida, a tendência é de sucesso total. A gente tomou alguns cuidados quanto a manter a integridade dele, né? Uhum. Mas acho que é bom ressaltar de qualquer forma. Sim, sim. Então a gente tem que fazer um programa Avantir novo e propondo uma ação, eu acho. Acho que sim. Dois programas para 2020 que a gente tem que fazer. Eu prevejo... Espera o Imperador chegar e a gente faz o... Ó, organize seu coven. A gente tem que fazer o Como Organizar Seu Coven. Eu gosto desse tema. Vamos falar, coven para o mundo Mad Max. A gente organizar, falar o que você precisa, qual que é o básico. Acho que é legal a gente fazer esse programa também. Para o grupo de estudo material. E o outro que é o Avantir Contra-Ataca. Esses dois programas vão sair? Porra, bicho! Tá tomando o cu! Qual foi a carta? Papai, de novo! Aprende a embaralhar, Andrei. Caralho! Tá tirando a mesma carta. Cara, o problema não são os astros, não. É você que tem que aprender a embaralhar essa merda. Pior aí. Vai pegar, joga a varetinha aí. Joga aí a varetinha aí. Porra, essa merda tá me perseguindo, caralho. É isso aí, Tarô. Assim, uma carta sempre te persegue. Se isso aqui fosse em Las Vegas, já tinha um leão de chácara te arrastando pra fora. E em cada dia é uma. Tá, eu vou tirar mais uma. Eu tô enganado ou essa merda é a mensagem do universo? Eita, Lelê. Começou a testar oráculo. Tô enganado. Isso é o diabo. Deve ser, não sei. Que tem a ver com enganação. Tu. Não, não é. Tô enganado. Então talvez eu não tenha embaralhado mesmo. O Vinícius tá certo. Não sei. Ah, é verdade. Ou você já está influenciado. Tá bom. É isso aí, gente. Vou encerrar aqui então. Gente, muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que vocês se desesperem, porque é o que tá aparecendo. Estoque em comida. O último que sair é apagar a luz, salve se quem puder. Aprenda uma arte marcial, estoque comida. Ah, siga o Pinterest da Lívia de preparação. É. Pare de achar que só você é o certo e só você tem boas ideias. Não acredite no Zumbilândia, é dois no peito e um na cabeça. Use o Avantir de maneira correta. E salve o seu rosto preferido do Apocalipse. Que obviamente não é o do Magicano. Então é isso, gente. Muito obrigado por todo mundo. Muito obrigado porque eu tô até aqui. Go! Go! Muito obrigado por vocês ficarem até aqui e aquilo. Até 2020, seja que Deus quiser, né? se segura. Lembra da mensagem da Beta. Nem o orixá quer esse ano. Quer sim. O orixá Saturno. Ah, pronto! Ju. Então, tipo, oi. Qual é a cor da minha cueca? Você tá sem cueca. A Ju não trouxe o pega-vareta pra escolher. Você não tá de cueca. Você tá com uma calcinha da ira hoje. Ah, descobrimos! Ah. Errou. A calcinha é minha. É aquele que alguém ficou te fazendo uma bainha pra mim e tá me devendo até hoje. Eu prevejo que nesse ano você vai ganhar. Isso é parado. Tira a previsão se você vai tirar, vai ganhar, mãe. Economia. Paul Guedes. Economia, vai lá. Eu só tô, como diz o Kera, tô um passo acima. Bebe uma água. Você quer água? Tô incorporando uma água, pode ser bom. Não, é legal, entrou em gnose, só isso. Isso. Pra você, quer que eu te acompanhe pra você sentar? Não, eu tô sentado, não tô não. Eu não tô sentado. Mais? Não, ai, não. Gente, pra levar no sofá. Não, ai, concessão. Eu tô aqui. É que o Vinícius sempre pede pra eu avisar pra ele quando eu tô ficando fora da casinha. Não, não tô incorporando, não é a pombagira baixando. Ela entrou em gnosezinha, gente, é isso. Um pouco passo. Você que tá aí dando o corpo da Lívia... Fica aí mais um tempo. Olha a cara de deprê do Grolla aqui na leitura de economia. Vamos lá.